E aí, nossa, boa tarde, Dodô, boa tarde, mano, que ainda não sentou, boa tarde, gente. Mano, não sentou ainda? Na cadeira não, tava lá, galera. Não sei não, hein? Mas só em outro lugar? Não sei saudade, não. Saudade de vocês. Ah, só um dia sem vir. O Rude apareceu, o Rude apareceu. Bem-vindo à sua casa, quando você vem aqui. Bem-vindo. Eu falto um dia, mano. A minha rede social, todo mundo me chamando de... Quando convém. De borboleta. Cadê o mano? Hã? O mano não fala. Cadê o Ale? O mano é difícil. Olha, eu sou Ale. Ah, esse também, velho. Cadê ele? Quando vocês combinam... O Ale, eu vou falar pra você. Fala pra você. Eu sento na piroca. O quê? Quem que é esse? Quem é isso? Quem senta aí? Mano, cadê você? Como assim? Na piroca. Ah! Na piroca. Senta. Nossa. O Ale... Nossa, o Ale assim, é tão bom, se eu sou o Sombra como diretor da rádio, contrataria ele pro programa. Quem? O Ale. Porque ele é muito bom, cara. Contrata ele de vez. Mas vocês dois estão chegando num acordo, porque ontem ele tava falando a mesma coisa aqui. Tá usando minha piada aqui. Não, o RG, é que a vaga aqui de garagem é difícil. Então quando um vem, o outro não vem, entendeu? Quando um vem... Muito bem, vamos às manchetes. Daqui a pouco tem convidado especial. Daqui a pouco convidado especial aqui no Estádio 97. É tá isso bom? Aí. Daqui a pouco vamos fazer as devidas apresentações. Amigo do Zezinho aí, o Zezinho é Tiete. Tiete do Chico é ok. Mas amigo do Zezinho? Zezinho, o filho do Zé quase chorou quando viu ele, velho. É mesmo? Sabe quando o cumprimento tá tremendo? Ah, é? Fez aquela Tiete. Não, ele tem problema. Ah, tá. Tá tremendo, tem problema. Então tá bom. Fala assim, essa piada é boa pra, tá é vendo? Boa. Pra stand-up, tá vendo? É pra stand-up. Politicamente é incorreto. Acho que o Sombra, né? Tava certo no stand-up. Sombra? É. Aquele humor negro, né, mano? Aquele. Pegada... dois meses, né? O Sombra fazer um show. O show do Sombra ia ser tão forte que o Rafinha Bassa fala: meu, pega mais leve. Pega mais... Caraca! Tá muito pesado esse tipo de coisa aqui, não rola. Até o Zé Maia ia falar, pega a galera. Pediu desculpa, viu? Ah, onde a gente tava falando aqui do Zé Maia. Até o Zé Maia ia pedir desculpa. Ele pediu? É. Pediu desculpa hoje? É. Hoje? Sim. É mesmo? É. Então assumiu? Eu não sou não. Assumiu a patada? Eu não sou não. Ele fez um pronunciamento. Fez um pronunciamento. Né? É, ele disse que errou. Não, mas ele já tinha assumido, Motinha. É, não. Inclusive tinha testemunhas ali que tinham visto. É, foi o que eu falei ontem. Até ele tinha dito que era uma brincadeira. Sim, mas hoje ele falou que ele errou, né? Mas você sabe por quê, né, Mora? É lógico. Que a Globo fez um comunicado, inclusive divulgando a suspensão dele por tempo indeterminado. É. Ele tava até escalado pra próxima novela das 8 aí. Parece... Agora... Então vai pensar duas vezes na precisa próxima. Precisa ver a coitada, né? Da menina, porque a menina parece que não permaneceu também, né? Não. Com certeza não, né, mano? Como assim permaneceu? Na empresa. Foi mandado embora, pai. Ah, peraí. Se a menina é vítima... Peraí. Opa! Mas isso foi... Ela foi mandada... Depois que ela falou, depois que ela foi mandada embora. Tá estranho, hein? Enfim. Ah, peraí, então ela foi mandada embora e depois ela falou? Não, mas eu não sei se foi por causa disso. Eu não sei se foi por causa disso. Isso eu já não sei. Mas sabe o futuro da menina, com relação até à parte psicológica. Eu sei que hoje todas as Motinha, vai errar a palavra, deixa ele falar, mano, ele vai errar. Ô Motinha, se o Antônio Fagundes, você é figurinista lá de algum lugar, aí chega lá, o Antônio Fagundes, mano. E ele vem chega te assediando de alguma forma. Fala assim aí, vamos casar ou vai ser aqui mesmo? Ah, que absurdo isso, não. Pelo amor de Deus, tá aqui. Como é que a gente vai fazer? Isso aqui é um programa hétero, né? Vai ter beijo ou não? Vai fazer beijo aqui. Técnico ou não? O Xidide, vai brincar com as mulheres lá, mas aqui não. Você chocaria a cenoura? Xidide. Fácil. Do Antônio Fagundes. Os Fagundes são usando cueca vermelha, sabia? Nossa. Só vermelha. Isso. Imagina o Antônio Fagundes, é horroroso vestido. Imagina de cueca vermelha. É uma delícia. Ô, mano, olha a cara do Bota. Eu só não falo. Água na boca, eu só não falo que ele vai engasgar com o Antônio Fagundes porque ele não tem pescoço, ok? Eu casava fácil. fica no vácuo aí, trouxa. Mas olha. Errar. Ó, vamos às manchetes do Estádio 97. Ó, melhor, hein? Vácuo. Vamos lá. Não, melhor, não, melhor. Não é, vai, vácuo. Com certeza não, tá ok? O Moro tá com a mão machucada. Ah, é. E foi isso, ele olhou pra ter depois mandar um WhatsApp e falou, pô, você... Ele olhou com uma cara de desprezo pra você. Você é equivocado, hein? É. Comunista! Daqui a pouco, né, Beiço, vamos apresentar aqui o nosso convidado especial de hoje. Mas vamos às manchetes do Estádio 97, oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas... R$8. Ah, o que, que é? Ah? Aqui tem um bando de louco. Atenção, louco! Focaliza no Mota. Aqui tem um bando de louco. Foi aquilo? Ó, tá fazendo galinha. Que isso? Olha. Geralmente o Bambi faz isso. Essa é a dança do acasalamento do Bambi. Nossa, né? Das galinhas mesmo. Quando ele quer chocar o pinto, ele faz isso. Das galinhas mesmo, homenagem. Quando ele quer madeirada. Vai lá, o pinguço. Quando ele quer madeirada. Vai lá, pude de pinga. Vamos lá, é Corinthians. Vamos lá, ô mano. O Corinthians falou o seguinte: que não vai emprestar o Giovanni Augusto pro Inter. É. Porra, aqui que quer ficar com o Giovanni Augusto lá então? Então, diz que vai. Não, mas não empresta! Diz que vai ter uma nova opção aí pelo Valdívia, né? Que é medo do Procon? Então, não sei, porque diz que o Giovanni Augusto, ao contrário do que estavam noticiando, não está querendo ir pro Inter. Não, é. A notícia, verdade, Martinha, é outra, hein? A notícia é a seguinte: verdade é outra. O Giovanni Augusto, ele tinha dito aí que ele. Pra falar a verdade, as diretorias conversaram, tá certo? A do Corinthians e a do Inter. E não consultaram os jogadores a respeito da possibilidade. É, tá na cara que por parte do Inter, no caso o Valdívia... Tá feliz da vida. Ele não faria objeção. Lógico. Voltar pra Série A, tá certo? Jogar num time do tamanho do Corinthians. Inclusive, um dos tópicos que pegou mal pro Valdívia o ano passado foi aquela partida do Corinthians aqui na Arena, que no término da partida o Corinthians venceu o Inter que já tava pra cair pra Série B, e os torcedores pediram pra que o Valdívia pudesse tirar um selfie ali com eles, e o Valdívia parou e tirou. É, inclusive sorridente e tudo mais, isso aí não caiu muito bem aí dentro da torcida do Inter. A torcida começou a pegar no pé do Valdívia, etc. Agora, diante da realidade do Giovanni Augusto, que não está sendo relacionado, não está jogando, fez acho que uma ou duas partidas esse ano, o cara quer ficar? Ele tem o direito, porque o contrato está vigente. Na verdade, não. É um jogador que não tem opção. O que eu sei é que ele gostaria, que já que vai em definitivo, não empréstimo, porque... O negócio, o Corinthians quer trazer o Valdívia por empréstimo e o outro por empréstimo. Então, e mas... E o que tá pegando é que ele quer... Tudo bem, ele vai, até vai. Mas mais tem que ser comprado, que os caras comprem ele. Mas tudo bem. Mas o salário dele é gigante, Domênico. Imagina, o Inter não tem dinheiro. Mas o cara quer... aí fica 7 meses lá, vem pra cá. Olha, a situação do Giovanni Augusto é confortável. Lógico, é confortável, vírgula. É confortável, claro que é confortável. Se vai jogar Série B... Sobrar pra um jogador que não tem ambição, até pode ser confortável. Mas pra um jogador que quer vencer na carreira e mostrar que ele ainda tem qualidade... Não pode, é extremamente desconfortável. Você vê lá um monte de moleque aí subindo da categoria de base. O Cinco continua pingando pra ele. Mas ok, Benja, mas não baseia isso só. Mas é melhor ficar aí na reserva ou jogar segundona pelo Inter? Mas vocês acham se o cara tiver ambição, se o cara tiver... O Inter tá, Domênico, mas a questão é a seguinte... Não, porque o Benjamin falou que tá recebendo dinheiro. Não. Ele tá falando com relação ao Corinthians. Não, estou falando o seguinte, que o Giovanni Augusto tá numa situação confortável, porque ele tem um contrato longo... Dia 5 tá pegando. Na boa, imagine o cara, Domênico. Ele vê lá um monte de moleque da base, ganhando chance, jogando, titular. E ele tem mais nome que esses moleques, tem mais rodagem que esses moleques. Sim. Nem relacionado é. Então, cara, desculpa, alguma coisa tá errada. O rabo tá abanando o cachorro, cara. O jogador, ele precisa ter ambição. Com relação ao Giovanni Augusto, Sombra, como você disse, mas o que é mais confortável, tá na Série B ou na Série A? Depende, se o cara quiser dar a volta por cima, cabe a ele provar que ele tem competência. Dentro disso que você falou, Domênico, é verdade. As duas diretorias, elas quiseram aí fazer aí um contrato de empréstimo até o término do ano, tá certo? Com opção de compra. O valor determinado no término do contrato, caso o Corinthians queira comprar o Valdívia e caso a diretoria do Inter queira comprar o Giovanni Augusto. Se houver, de fato, esse contrato aí com valor aí, o percentual já imposto ali, caso você queira ficar com o jogador em definitivo, é bom para os dois. Porque aí os dois precisarão mostrar que tem competência e se forem bem, não tem por que não comprá-lo em definitivo. Tanto um quanto o outro. Porque hoje o Valdívia, Domênico, a gente está se baseando naquele Valdívia antes da lesão. Sim. A realidade do Valdívia hoje é o Valdívia após lesão que não está jogando nada também. Agora, uma pessoa influentíssima do Corinthians me disse hoje que o cara tava chateado porque falou que o Palmeiras ofereceu muito mais dinheiro pro Valdívia. Não, então, inclusive tem isso, né, Benja? Disse que o presidente do Corinthians ligou pro presidente do Palmeiras. Não. Eu te mostro, fora a do notícia. Ar, eu te mostro quem é e a frase. Sabe o que eu ouvi dizer? Peraí, o presidente do Corinthians ligou pro presidente do Palmeiras e ouviu do presidente do Palmeiras o seguinte: sim, queremos o Valdívia. Sim, mas ele falou sim, queremos o Valdívia desde que o Corinthians esteja fora. Não. Já falou tinha... sim, queremos o Valdívia. Já tinha oferecido muito mais dinheiro. Agora, o que eu também não acho, gente, os caras falam, é ético, não é ético. Gente, é um mercado. Paga quem é o mercado. Tem um jogador lá. Ué, tem dois que querem. Falou, eu tenho tanto. É assim que funciona. Eu só não sei pra que o Palmeiras queria o Valdívia, juro por Deus. Não sei pra que queria. Seria a quinta opção. Mas você entendeu, Benjamin? Porque é o seguinte, eu achei que o que eu ouvi é que o Palmeiras ia mandar o Rafael Marques e teria o Valdívia, pra ficar no lugar do Rafael Marques. Tudo bem. Deixa da chapéu, deixa. Não é o Rafael Márquez que tá na lista, não. Não. E ou que nem hoje surgiu o fim de tarde também a história que poderia ser o São Paulo também atrás do Valdir. Porque ele é São Paulino, né? Porque ele falou numa entrevista lá no Desimpedidos. Falou o quê? Qual é o maior time de São Paulo? São Paulo Futebol Clube, porque né? Ele falou que era o time que eu torço desde criança. Não, e ele. Mas não foi agora. Mas disse que o São Paulo só conseguiu. Mas jogava no Inter, já não era da base, já era crescidinho. Não, foi ano passado. Já tinha noção do que falava. Ah, São Paulino, né? Ele o que acontece é o seguinte: o São Paulo consultou pra saber qual era a situação dele. Então mas ferrou, gente... três na parada agora? Não, não tem três não. Gostoso. Ele é São Paulino e disse que o São Paulo era o time dele. Mas não, o São não Paulo é que tá na parada. Não está na parada o São Paulo. Não, São Paulo está. Três é uma, tal, mas é uma dica, né? Porque essa pessoa falou pra mim, ele falou, agora, ele não falou 100% que não. Acho muito difícil o Valdívia vir pro Corinthians. A pessoa me falou. Para o Corinthians? Ele não falou? Não falou, ó, não vem mais. Mas em função de problema com o Corinthians ou porque o Palmeiras estaria na frente? Foi o problema do Palmeiras e. Salário, velho. Os caras ficaram meio mordidos com tudo e tal. Tomaram o chapéu, ele falou assim, fala a verdade. A frase é: acredito que não. Não venha mais. É, só passando aqui o trecho da nota, Benji, que o Corinthians divulgou aqui, ó. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que foi procurado pela direção do Esporte Clube Internacional para uma provável troca do Valdívia pelo atleta Giovanni Augusto. Após conversa com Giovanni, a diretoria e o atleta decidiram que o jogador permanece no Corinthians e cumprirá o seu contrato até o final. Então, agora... Ou seja... Só dando dinheiro. Ou seja, RG... Não vai ter já negociação. Era, né? Permanecerá lá, velho. Ô, mano, o gato caiu de quatro? Ô, mano, e o Balbuena não treinou? Não, peraí, só pra falar a verdade, o que aconteceu foi o seguinte. O Corinthians, como time menor, já tomou o chapéu. Aí eles ficam com a desculpinha que não quer mais dar o Giovanni Augusto. Isso não é chapéu. Já tomou o chapéu igual o do Dodô, viu? A senhora é especialista em falar nisso, a senhora adora, né? O quê? Olha, vovó. Respeita a vovó. Senhora de idade. Ô, Manilo, vocês tomaram não o chapéu. É que o Corinthians não quer dar o Giovanni Augusto? O Giovanni Augusto que não quer. Ele aqui não quer. Ele não quer ser dado. O Corinthians levaria, acho que até o enfrentaria um avião. Lógico, particular. Tem nada a ver. Olha, o Augusto não quer ir. E olha, o presidente ligou chorando pro Gagliotti. Ai, não vem dinheiro, não pega que a gente precisa. Engana o seu, sua biscate. Ô, juiz. O negócio é o seguinte. Isso. O Roberto de Andrade, ele foi ligeiro, Domênico. Ele mandou no zap lá pro Gagliotti, ele falou, e aí Gagliotti, tudo bem? Mandou o Gagliotti lá, tudo. Aí o Gagliotti, o que manda? Aí ele mandou uma foto assim, ó, a mulher do Gagliotti fazendo a unha, assim, na manicure. Falou, tô ligado, todos os seus passos, ponto. Acabou. Gagliotti é bandido agora? Bandido não. Que porra é essa? Bandido não falou, coincidência. Isso é coisa de bandido, pô. Bandido não. Se for é coisa de bandido. Bandido não. Vai, Sombra. Chegou lá e falou. Que porra é essa? Conhece tua mulher, sem onde ela vai? Que porra é essa? Sei todos os seus passos. Ah, você tá louco. Então chupa, é bandido? É bandido agora? Pica fora mesmo, pica fora mesmo. Pica fora, Silão. Fora vocês, cara. Não tem dinheiro pra comprar. Segue o jogo. Mais uma notícia do Corinthians aí, só. Fala aí. O Balbuena não treinou, viu, mano? É dúvida aí pro jogo, viu? O Léo Santos que deve ser o titular. Então, o Corinthians possivelmente, se não tiver a possibilidade de jogar com o Balbuena, vai de Cássio, Léo Príncipe, Léo Santos e Pablo, formando a zaga ali junto. Tem com muitos Léos? Sim. Dois Léo Jabá, Príncipe, Léo Príncipe. E os dois são... E o Léo Santos. São três. Então. Mas então a zaga Príncipe, ali, ó. E outro come Jabá. É o Léo Príncipe na direita, o Léo Santos e o Pablo na zaga e o Arana na esquerda. Mas Pablo, valeu Gabriel e Maicon ali na função ali de volantes. Jadson, Rodriguinho e Romero formando aquela linha de três atrás do centroavante e o Jô lá na frente. Esse deve ser o time do Corinthians caso o Balbuena não jogue. Ok. Ok. Estádio 97, lembrando que você pode mandar sua mensagem gravada aqui pro nosso WhatsApp no 94-353-0150. 94-353-0150. E assistir também o programa através do facebook.com/energia97fm. Você fala de nós. Vocês, hein? Então, já continuando essa história do Valdívia. É o time Raul Gil, viu? É. Que é Raul Gil? Que chapéu em todo mundo, viu? Eita, vó. Olha, engraçado que dessa história toda não avisaram pro Eduardo Batista, né? Porque ele em entrevista falou o seguinte: que tá bem servido nessa posição que o Valdívia vem. Mas ele vai falar o quê? Mas é verdade. É verdade. Então não precisa. O Palmeiras tem. Eu acho que, ó, Mota, honestamente falando, eu acho que. Eu, se eu fosse o treinador, eu não queria, não. Isso eu? Por dois motivos, Mota. Primeiro motivo, bem servido no setor. Segundo motivo, O Valdívia não é mais aquele Valdívia que jogou. Faz tempo que nós não vemos aquele Valdívia jogando, hein? Sim. Será que o Valdívia vai jogar como jogava antigamente? É uma interrogação. Então trazer um jogador de interrogação hoje no elenco do Palmeiras. Eu jogava como jogava antigamente. Não é verdade, Benjamin? Ele jogaria em lugar de quem? Já jogou mais, né? Esse atual não joga. Isso não impede que ele volte a jogar, encontre o futebol dele. Mas do time titular, no lugar de quem que ele joga? Não, ele não joga. Era... Acabei de falar, ele não joga. Não, mas tudo bem, mas... Ele vai tirar o lugar, por exemplo... Era do Dudu, né? Do Guerra. Ele vai tirar o lugar do... Olha, do Guerra? Até do Rafael. É, do Guerra pode ser, o Benja será o Veiga. O Veiga tá lá, vocês querem... O que que quer? O Johan. Tem Johan, tem Johan. Moisés que pode jogar Moisés, quando voltar, ele vai tirar o lugar, mas não vai. E esse Valdívia não joga. Meu amigo, desculpa, não dá. Ele vai tirar, por exemplo, vai... vamos colocar ele mais... vai jogar mais... como se fosse um ponta. Tá bom, ele vai tirar o Dudu? Não. Ele vai tirar o Michel Bastos? Não. Ele vai tirar, por exemplo, o Keno? Não tira, gente. Hoje não entra. Hoje não tem lugar pro Valdívia. Desculpa, não tem lugar pro Valdívia hoje. E olha, então eu acho que é uma bobagem. E dizem que é o seguinte, que o Palmeiras não quer ceder o Rafael Marques. Rafael Marques não está em negociação. Na verdade, o Rafael Marques... Esse é o recado dado para todo mundo. O Rafael Marques tem um contrato maior e ele que não quer sair. Eu te falei que não é... A lista que me passaram não é ele que está. Não, então, e disseram o seguinte, que ele não está em negociação. E o Arouca... Era o Arouca... E o Rafael Veiga... O Veiga não O Veiga já? Não ia falar do Veiga. Mas eu não sei se é verdade. E o Eric, não? Não. Eita. O Afrouxa é muito mais importante pro elenco do que o Marcos. Olha só, agora existe uma existe uma possibilidade. Não tô falando, tá, já foi. Possibilidade, LG, do Roger Guedes ir embora. E aí, se o Roger Guedes vai embora, abre uma vaga na ponta. E aí sim pode ser que se explique isso. Caso contrário, difícil vir o Valdívia, hein? É, não sei que faça igual o Cruzeiro fez aquela vez com o Luxemburgo, né? Ficou Palmeiras quer tumultuar. Contratando todo mundo, né? O Roger Guedes, parece que tem proposta aí, eu não sei, ainda não me chegou qual é. Mas ele já tinha antes, lembra? Sim. Ele chegou uma proposta, ele não foi embora. Ele piorou depois disso. E agora, se chegar de novo, acho que o Palmeiras libera, hein? Piorou. Mas deixa fazer, é só pra ter meme, pra zoar o Corinthians. É, lógico que é. É. Alô? O Valdívia hoje precisa muito mais do Corinthians do que o Corinthians do Valdívia. Para, gente. Pronto. Que isso, fato. Vocês precisam do Valdívia. Corinthians tá na Série A, bacana. Ah, mano, o Valdívia. Sabia que ele está na Série A? O Valdívia não tá. O Valdívia é titular no time do Corinthians. Não sei. Como não sabe, você tá louco? Com a bola que ele tá jogando no Inter, cara, não dá pra provar. Cara, ontem você tava falando que o cara ia ser a seleção da Alemanha. Peraí. Ele tem potencial. Como titular. Ontem já era o cara. Ele tem potencial. Ele colocou ele como titular ontem. Ô, bacana. Ele falou assim, nossa, a seleção da Alemanha tá chegando. Falou mesmo. Se o Valdívia voltar a jogar o que ele jogou antes da lesão... Você não falou isso ontem. Tá na cara, lógico que falei. Ontem não falou. Vocês não reparam. Não, reparo, cara. E o Corinthians é o principal time pra regenerar pessoas. Você tá louco. O Renato Augusto, ele se espreguiçava. O Renato Augusto se espreguiçava e se lesionava. Voltou ele veio pro Corinthians, ele agora tá na seleção brasileira. É o cara da seleção brasileira. Já falou do Corinthians, já. O Paulinho não era ninguém. Passou pelo Corinthians, hoje é a referência do meio-campo do Brasil. Marquinhos Gabriel jogava bem, caiu. Ah, mas aí não faz milagre, né, velho? Ô, mano, Marquinhos Gabriel caiu, ó. Aquele é o Vaticano, né? Bem lembrado. Grande Mota! Robertinho. O Guilherme ainda era o 12º jogador lá do Galo. Quem é Guilherme? Chegou aqui no Cruzeiro. Fala bobagem. O Guilherme nem no Galo jogava. Verdade. Nem lá ele conseguia jogar. Guilherme no Atlético era um cara que jogava. Despencada feia. Isso mostra o quanto vocês conhecem de bola e acompanham o time de jogo. Maurício Borges, Domênico. Robertinho. O Mota. Nunca tem função. Quando tem, vocês não deixam ele concluir a manchete. Obrigado, Robertinho. Por favor, eu tô aqui pra te defender. Obrigado, Robertinho. Vai lá, apêndice. Agora eu quero falar com você que vai fazer o renovado seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. É isso aí, participe aqui do Estádio 97 e anote, ó, tá passando o nosso Fórmula 1. Já passou, hein? Opa! Começou cedo. Beleza. Passou aqui o nosso Fórmula 1. Bacana. Continuando com as manchetes, vamos lá? Quem pegar imigrantes. Fórmula imigrantes? 1. Fórmula 1. Agora quem dá bola é o Santos. Evidente. Eu sou Bento, hein, Motinha? Eu não sei, Bento, velho. Olha, tá em Londrina. Ah, nossa, deixa esse trouxa pra lá, ó. Deixa aí. Você não apareceu ontem aqui por quê, velho? Tava na minha seu rádio. Seu time perdeu. O locutor faltou na hora. O locutor faltou, você ficou... Qual é o nome da sua rádio lá no litoral? Vamos lá. Meu fone aqui. É Imparcial, Santos. Ontem não vem esse trouxa, sempre Santos. Palhaço. Ontem não vem o trouxa. Eu tava com a sua mãe. Ah, mano. Olha, juiz, e agora? Não, não falei nada. Segue o jogo! Sem falatório! Segue o jogo! Domênico. Obrigado, Sombra. Vamos respeitar um jornalista que tem tantos anos de estrada. Diploma, né? E que vem aqui pra ensinar um pouquinho de jornalismo pra todos nós. Ah, exatamente. Eu fiz pós. Fiz pós? Cabelo jornalismo, fiz pós e especificação em Santos. Santos Futebol Clube. A minha rádio é Imparcial Santos, sempre Santos, dentro ou fora do alçapão. Ou você pode sintonizar ela Imparcial, jogo que jogar, é o Leão do Mar. Caraca! Salve o grande campeão. Mas acertei? Acertou. Boa noite, RG, prazer. Prazer, Azedão. Seu comentário sobre a derrota do Santos para Ponte Preta. Eu acho que é o seguinte... É rápidas pinceladas. Rapidamente, evidente. Conversando lá com o pessoal de Santos, do qual eu tenho muita amizade lá. Sim, imagina. Porque assim, todo mundo já sabe que o Santos vai ser campeão paulista. Né? Sim, então foi combinado o Santos entregar o jogo pra ter um pouco de mais graça, evidente. Mais emoção. Fui sucinto? Foi. Então é isso. Obrigado. Tá bom. Nossa, que tchau. Fala, Motinha. Olha, o RG, quem tá ameaçado no Santos no ataque aí é o Vitor Bueno, viu? Ah, deve sair, né, Motinha? Tá embaixo, deve pegar um vai banquinho. Perder a titularidade aí, né? O Dorival tá testando o Copete e o Hernández. Eu acho que deve ir de Copete, né? Então, diz que o pessoal não tá muito satisfeito com ele lá, não, viu? Não é satisfeito com ele. É um bom jogador, só que deu uma queda técnica, né? Então tem que sair, tem que sentar no banco. Ninguém é insubstituível, e principalmente o Vitor Bueno. É um bom jogador, sim. Mas se tá embaixo, tem que sentar um pouco, né? Não tem jeito. Vai lá no banquinho e senta. Se você quiser, eu sento. Não, você eu sei que senta. Mas ele é um banquinho de reserva, não faz mal a ninguém. E o lance do Santos, levando o Giovani, né? Pra fazer uma palestrinha. Mas olha... Giovani esteve em... Aquele futebol que o Santos jogou contra o Ponte Preto, pode levar o Giovani, pode levar o Pelé, pode levar... Meu, não vai. Se os caras não quiserem... Não vai resolver, pode, cara. Levar o Malone, né? Também. Qualquer um. Também, cara. Tem que jogar muita bola. Não, conversa não dá mais, não resolve mais. Vai ser difícil. Ô, RG, só pra lembrar, né, que ontem a gente falou aqui, o Santos confirmou a partida contra o Santa Fé no Pacaembu pela Libertadores no dia 4 de maio. Então mais um turu pro Santos aí, né? Vamos lotar a Libertadores. Esperamos. Né? Apesar que o Ricardo Oliveira não gosta, né, de jogar no Pacaembu. A gente não pode jogar isso na conta do Ricardo Oliveira, né? Nenhum deles gosta. Mas não tem jeito, cara. Se quer receber, se quer grana, tem que fazer grana. E a única maneira é essa. É jogar bem e jogar no Pacaembu. Peraí, rapidamente, só um recado, mano. Aí, Lucas aí, Lima. Bro? Lucas Lima, e melhor. Aí, firmeza, é nóis, Capão. Rudi Landucci, se liga aí, ó. Lucas Lima e Rudi Landucci. Se tivesse num precipício. Empurrava os dois a bala, mano. Nossa! Ó, Lucas Lima, é o seguinte, mano. Lucas, tá ligado? Lucas seguinte, Lima. Mano. É jogo aí no Pacaembu. Sim. Mas até lá, o pessoal do Capão, do Fundão, lá Vila Fundão, Ednei, de Morte, Ed todos lá. Vai todo mundo, velho. Mano, Big. Eu vou estar na grade, mano. Big também vai. Eu já joguei preda no busão já, mano. Tá ligado, né, Sombra? Eu falei aqui essa parada aí. Você falou. Lucas, não falei? Falou. Lucas Lima, se você errar um passe, mano, eu vou degolar o seu pescoço. Não, você tá louco. Não. Geralmente degola é realmente no pescoço, não é degolar o pescoço. Exatamente, Lucas Lima, tô na sua captura. Não. Ó. Perto do Lucas Lima, o Rudi Landucci é meu melhor amigo, mano. Você vê como eu tô com raiva desse cara. Mas então você tá muito bravo com o futebol do Lucas Lima, ô, mano? Obrigado pela escada bem feita, porque se depender do Mota, firmeza, mano. O mundo acaba, mano. Essa que é a verdade. Falou, seu traíra. Aí, Lucas Lima, se liga. É ou não é, RG? Tá certo. É nóis, tamo junto. Eu acho que na escada você vai cair rolando, velho. E mais uma nota, né? E uma nota de falecimento que... morreu o jogador Alfredo Sampaio. Alfredinho. Morreu, esteve na campanha do Santos contra o Milan, na Libertadores de 63? 63, isso. 63. Exatamente. Alfredinho. E ele que revelou o Sócrates no Botafogo de Ribeirão em 74. Ah, esse eu não sabia. Então a velha guarda aí que viu o Alfredinho, né? Velha guarda da Portela. Morreu aos 90 anos na fria Ribeirão Preto. É, nossa, diria fria. Que foi. Na gelada Ribeirão diria Preto. Diria que foi morar no céu, né? Né, mano? É gelado lá. Nossa, Ribeirão Preto tem um sol pra cada um. O que é mais calor ali, Rio Preto ou Araçatuba, cara? É tudo igual, né? É tudo igual, a mesma acho região é, ali, né? Mano. É, é tudo. Mas vou te falar, bicho hein? Pega, velho. Araçatuba eu ainda acho que é mais quente, cara. Nossa, nossa, que lugar é. Quente. São José do Rio Preto é muito quente. Ô, mano, ali o diabo se abana, Rio. Onde é mais quente, Ribeirão? Na Parmegiana do Nelson ou na Albertina? Ah. No hambúrguer da Albertina. Tem uma hamburgueria lá. Albertina? É, cada hambúrguer mas que eu saiba, a Albertina não era hambúrguer, hein? É, não. É hambúrguer. Cada hambúrguer bom, velho. Era uns hambúrguer bacana? É. É. Tem uns até com cream cheese. Mas hambúrguer bom é no McDonald's. Hambúrguer bom é no McDonald's. Não se compara, né? Só eu tô falando lá, é da regiãozinha. Não, lá também tem McDonald's. Muito melhor. Só imita, amigão. Ah, mas vocês entenderam o que eu falei. Só imita, amigão. Não existe hambúrguer. Só imita, amigão. É que não existe. Só imita. É que não existe. Vocês não entenderam. É que não existe hambúrgueria da Albertina. É, não é que o Mota não sabe. Ele só imita. Tentando me zoar, não entendeu. É o inferninho. É, o inferninho. Você nunca mas se você falasse de hot dog, hot dog, né? É linguiça, imita. Salsicha, coelhinha, é porque... Só imita. Já tá amor. 2 anos sem tomar linguiçada, rapaz. Ah, fica quietinho aí. Vai descartar o trouxa, você não tá sabendo de nada. Vai lá, vácuo. Então vamos lá, continuando com as manchetes do estádio. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Inclusive, se você ligar aqui no programa e falar só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme, não é não, Mota? Sim, vamos ao Tricolor. Fala do Tricolor, quem tem de novo aí? Deixa eu dar uma notícia relacionada ao Tricolor, né, que estavam falando muito aí, o Al, né? Garante a permanência do Everton Ribeiro, né? Então não vai nem vir Flamengo. Então esse é o problema do Flamengo, é. É, o Ben já deu o furo aí. O Everton Ribeiro parece que essa vez não foi, né, Benê? O que aconteceu com ele? Não pagaram o que ele queria? A minha informação ainda era que ele vai jogar no Flamengo, fecha hoje, né? Não fechou, mas estão falando que ele não vem. Agora, o cara falou o seguinte, ó, vou repetir, tem 2 propostas, do Flamengo que tá bem encaminhado e o São Paulo entrou no circuito. Mas a prioridade do Flamengo só falta a liberação do presidente do Al-Ahly. Mas se o presidente do Al-Ahly não liberou... Não, já postaram até que ele vai ficar lá, tudo, né, em mídia social do Al-Ahly. Eu leio em árabe. É, então, ele tá em árabe. Eu leio. Agora eu não consigo falar com o pessoal, faz uns 2 dias. Tá difícil a ligação. Mas fecha hoje. É. Fecha hoje meia-noite. Vamos admitir quando erra, né? Todo jornalista aqui. Sim, mas eu tô falando, eu errei. Tá a minha certo. Informação tava lá, que ele em 48 horas deveria ser anunciado jogador do Flamengo. Não foi, errei, ué. Não, e agora acho que já foi, né? Já não vem mais. É, acho que... Mas tenho documentado tudo. Ah, pronto, tem prova. Fonte é bom, não vou. Se tivesse coisa torcedor do Flamengo. E às vezes os caras acham que a gente inventa. Ah, o cara tá inventando história. Eu tenho aqui, também não. Nem pode mostrar, mas não vou, né? Lógico que não, jamais. Até, fonte, porque o cara, né? Até porque a pessoa não mentiu pra mim. O Narigudo a pessoa falou, olha, tem um acordo de cavalheiros aqui. Se viesse uma proposta do Brasil, o cara vai liberar. Falou tudo pra mim na quinta-feira. Falou, sábado ele tem uma final de campeonato em Dubai, ele vai jogar, jogou, ganhou, foi campeão. Tudo bateu. Falou, ó, tem um acordo de cavalheiros, a proposta aqui só está faltando a liberação do presidente. Falei, e o que, que você acha? A pessoa falou, eu acho que vai rolar sim. Eu cheguei a ler algo do gênero. Ok, que ele teria tido recentemente uma proposta uma oferta da China de 20 milhões de euros. Então, os caras seguraram. E seria muito bom pro Everton Ribeiro. Aí, os caras falaram, então tá bom, então olha, vamos fazer um negócio, eu fico, mas aí quando chegar no ano que vem, me libera pela metade do valor. Pro Brasil. Pro Brasil, ele libera pela metade do valor. Talvez, será que o que aconteceu não foi que nenhum dos clubes brasileiros chegou e botou na mesa e falou assim, não, eu pago o tal dos 5 milhões de euros com garantia bancária, seja o que for? Será que não foi isso que na hora H faltou? Olha, a pessoa jura pra mim de pé junto que tem a proposta do Flamengo. Não, eu sei, mas às vezes tá lá a proposta, às vezes não bate, às vezes o clube quer assim, ó, quero 5 milhões aqui à vista. Ó, não é à vista, mas eu quero a garantia bancária de que vai cair na conta, sabe como que é? O Galo não pediu garantia bancária do recebimento do prato? Pelo que eu saiba, pediu, ué. Pediu? Da mais brasileira, né? Que o banco ajudou o São Paulo, foi esse novo patrocinador do São Paulo que ajudou. Então. Ajudou não, que deu a carta bancária. Que deu a fiança bancária. Tão esperto lá, velho, com o Brasil. Exatamente. E fiança bancária é obrigado a deixar bens em garantia, tudo pro banco, não é? Beleza. Além de pagar uma grana pela carta. É assim que funciona. Ô Silvio, se você não pagar, quem paga? É, mas quem... Carta. A carta sempre ganha. É. A carta. Então. E o chance Chiquinho. Nenhuma do São Paulo levar o São Paulino Valdívia? Não, então. Dizem que o São Paulo consultou pra saber qual é a situação. Ah. Mas só isso. Mas não tem nenhuma proposta, não há nada ainda. Que é médico agora? É. Consultou? Ah, pra saber, RG. Quanto que é? Não, é um termo bom, é monitorou, né? Tá monitorou. Em alta. Oi, Preto, ensina o... Obrigado, obrigado. Ensina aí os chavões, jornalistas. Eu que inventei o termo, né? É. Inclusive, era a minha nova palestra, inventando termos que dão certo. Ah, é? É, e qual agora que tá mais monitorando, evidente? Né? Você dá isso no curso? Não, é o curso, né? É... Eu tô curso dando... A ou curso B? Não, o curso A eu tô dando na Lapa, né? Aonde? Na Lapa toda. O Bota conhece, a Lapa toda. É, adoro. Não, é no começo da Lapa só que entra o meu curso. E quem quiser entrar, né? Você usa a palavra monitorando, né? Porque se der errado, você fala, não, era monitorando. Tô monitorando. Você sabe quem gosta de você? Ele tava monitorando. Não, cara. Ele gravou, né? Eu odeio esses clichês, cara. Tava monitorando. O time me encaixou. Fecha a casinha. Porra. É chato, pá. O mano que gosta de você. Ô, é mesmo, né, mano? Obrigado, o mano. O São Paulo tá correndo contra o tempo aí. Puxaram porque o que acontece? Na Argentina vai acontecer uma greve. No dia do jogo de São Paulo, à meia-noite começa. Sim. O jogo de São Paulo é 7h15. Acaba às 9h. Certo? São Paulo tem 15, vai 50 minutos pra chegar no aeroporto. E tem 15 minutos pra entrar no avião e ir embora. Mas peraí, a greve inclui os aviões? Sim, no aeroporto. Rapaz, na final da Libertadores. Então o São Paulo vai correr contra o tempo. Tem que tá tudo planejado. É tudo assim. Na final da Libertadores, no primeiro jogo na Bombonera, eu e o mano fomos pra Buenos Aires. Chegamos lá, adivinha, greve dos lixeiros. Você lembra como é que tava Buenos Aires? Nossa, tava em greve. Parecia cenário de guerra. Essa vai ser uma greve geral. Né? Os caminhoneiros estavam em greve. Começa meia-noite, né? Vai ser uma greve geral na Argentina. É na Avenida Paulista lá? É, tipo assim. E o São Paulo tem que chegar até 11h30, mais ou menos, no aeroporto. Sim. Pra poder embarcar. Né? Então o São Paulo tá montando um esquema... Tipo, acabou o jogo. Em esquema. Só o Rogério vai dar duas respostas, assim, pergunta e resposta, rapidinho. E todo mundo não vai nem tomar banho. Todo mundo pra dentro do ônibus e direto pro aeroporto. Não vai tomar banho? Não, vai suado. Não vai. Larga, para. Não vai, vai suado. É, por causa de 10 minutos no banho. Ah, suado, mas pode ficar de... Não, você inventou isso. O São Paulo tem 15 minutos de janela, é verdade. Você inventou isso. É verdade, tô falando. Manda um carregamento de Bozano pra lá, mano. É, brincadeira. Não, Bozano. O mano, o Mota acabou de inventar. Tô falando, não vai tomar banho, vai direto. Senão vai perder o voo. Mas se os caras usarem esse Bozano Extreme, eles podem jogar e voltar sem tomar banho, que eles vão estar cheirosos. Aí tudo bem. Se a Bozano resolver esse problema do São Paulo, normal. E quem deve ser o titular vai ser o Lucão, viu? Do lado do Rodrigo Caio. Por incrível que pareça, eu acho que eu também escalaria o Lucão. Por incrível que pareça. Também. Eu também. Dentre essas opções... Tenho medo. É, os números do Douglas não são bons esse ano, né? E o Ceni tá quebrando muito a cabeça, chefinho, porque é o seguinte, o São Paulo tem várias decisões esse mês, né? Então, ele vai ter que fazer um jogo de cintura aí. Quem que ele vai escalar em qual jogo, né? Pra poder aí ter um elenco que se equilibre, né? Uhum. Então, a questão, ele tá fazendo muita matemática aí pra ver quem que tem condições de jogar dois jogos seguidos. Quem segundo o mano, todos têm condições de jogar dia sim, dia não, 90 minutos. Todo dia. Todos. Dia sim, dia não, mas todos. A cada 3 dias eles podem jogar. É o que acontece hoje. Mas quando você tem um elenco curto, né, mano? É difícil, né? De qualidade. Mas, Motinha, isso aí é muito psicológico, cara. Tudo bem, você vai ter uma, ó, você vai ter uma lesão por torção, por fratura, ou então uma lesão por, sei lá, alguma coisa que aconteça que não seja muscular. Um rompimento de ligamento. Isso daí, velho, não tá atrelado à parte física. Agora, lesões por parte física, você vai lá. Ah, teve um estiramento. O estiramento você pode ter, independentemente se é a primeira partida do ano ou a última. É, isso vai muito da musculatura de cada um. Não é uma regra, não é um padrão. Aí vão falar, ai, mas os atletas eles estão desgastados. Ah, eles estão isso, estão aquilo. Lógico, cara. O cara depende do esporte, ele depende do corpo dele. É, tá na cara que um cara que faz um esforço excessivo, um atleta, no caso aí jogador de futebol, um tenista, um boxeador, se ele fizer um exame aí pra detectar o desgaste muscular, vai estar dando lá destruição muscular, vai estar apontando isso. Isso não quer dizer, Motinha, que ele esteja destruindo a musculatura. O exame aponta por causa do desgaste, mas é normal, é um atleta, cara. Ele briga contra o próprio esforço que o corpo pode proporcionar para conseguir os resultados dele. Agora fica com essa frescurite. Ai, porque o cara não pode, é desumano. O cara jogar duas vezes por semana. Vai lá te catar. Humano, vai te catar. Humano contra a ciência mais uma vez. Contra a ciência não. Humano é mais na sua briga contra a ciência. É mais cômodo passar pano pra esses caras. Humano é louco, velho. Humano na é boa. Louco. Humano é louco. Totalmente, e véio. O Sidão tá fora da lista da Sul-Americana, porém o lateral esquerdo, Edmar, ele está inscrito, né? É, apesar de estar machucado. Edmar. Né? Ó, vou te falar uma coisa também. Olha, o Rogério também dá um azar, né? Esse Edmar aí é... Chegou porque o São Paulo não tem ninguém pra reserva do Júnior. Mal sabemos se esse cara, inclusive, sabe jogar bola, o tal do Edmar. Mas aí, tudo bem, é o que tem. Chegou. Chegou primeiro treino, contusão. E é uma contusão não muito comum dentro do mundo do futebol. É isso aí, Motinha. Esse Sim. é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Também no oferecimento do Extra. Você merece Extra Economia. Mande sua mensagem de WhatsApp. No, é, em áudio, por favor, 94-353-0150. E assista o Estádio 97 no facebook.com/energia97fm. Hoje mais um motivo para você assistir, que nós temos um convidado aí, cara famoso na internet, é o Felipe Castanhari, do canal Nostalgia. Seja bem-vindo, Felipe. Boa, Felipe. Opa, boa noite, tudo bem? Beleza, cara? Tudo. Nossa, tá tudo ótimo. Eu tava falando pro Mano, pro Domênico, até pro Ruth, que eu falo com o Ruth. Eu assisto e ouço, né, o Estádio, porque dá pra também pra assistir na internet. Legal. É, há mais de 10 anos, cara. Olha que legal. Há muito tempo eu acompanho vocês. Já é nostalgia no seu canal também. Nossa, demais. Assim, acompanhei toda a trajetória de vocês, assim, quando vocês foram no Jô, Eu falei, eu cheguei no Estádio quando o Mano ainda nem sabia falar direito. Ah! É verdade. Hoje ele aprendeu. O Mano era todo maloca, assim, não falava ainda nada. Não, é verdade. Correria, mano. Colocaram o Mano no cursinho lá, né? É. Fala a verdade. O menino virou. Fez Mobral. Tá lá no Fox Sport agora. Fox. Muito legal, muito legal. Tá no Fox. Não, mas sério, eu tô aqui de sentadinho aqui só escutando e não tô acreditando ainda. Muito legal estar aqui. Pô, legal. Ele conhece mesmo, porque na hora o Rudy falou pra ele assim, ó, primeiro a gente vai dar as manchetes e tal. Ele falou, Rudy, eu sei, eu escuto o estádio todo dia, eu sei como é que é. Mas o Rudy foi muito bem, porque o Rudy orientou, porque o Rudy às vezes não tem obrigação de saber que o cara ouve todo dia. Obrigado, e o Mota, que é folgado, ia chegar e falar assim, senta aí, velho. É, o Mota senta aí, vai ficando. Mas eu já sabia que o cara é nosso fã. Parabéns. Obrigado. Eu já sabia que o cara é nosso fã. E o Mota, ela falou assim, não fala muito não, porque hoje é minha vez aqui, uma intimidada. É, 14 anos de história, faz a tua história aí, mano. Então você já ouve há mais de 10 anos. Mas é pra mais de 10 anos. Vocês me acompanharam em quase todas as etapas da minha vida, basicamente. Mas, pô, há mais de 10 anos. Você é um cara muito novo. Eu tenho 27. 27, pô. Jura, você já começou a ouvir a gente na adolescência. É, eu era bem fanático, assim, pro futebol. Eu ia quase toda semana no Morumbi, eu sou São Paulino. Certo. E então, eu também curtia muito a Energia 97. E quando vocês começaram, foi meio que natural. Eu gostava da Energia, eu gostava de futebol. Falei, vamos ouvir os caras. E comecei a ouvir todo dia, ao ponto de eu fui acompanhando, fui crescendo, fui arrumando emprego, fui trabalhando e tava lá no trabalho. Eu era animador 3D, trabalhava, dava antigamente 6 horas, colocava no Estádio, ouvia sempre. Ficava lá no computador animando, ouvindo o Estádio. Isso se seguiu durante anos da minha vida. É, só explica pro Mota que ele tá achando que é animador 3D, aqueles caras de acampamento que ficam na internet falando tchau. É animador! Existe uma maneira muito fácil de explicar o que é ser animador 3D, né? Pra não enrolar muito, eu falava, o que você faz? Eu falava, eu sou animador 3D. O quê? Eu falava, sabe Shrek? Sei, eu faço aquilo. Não era animador da DreamWorks, no caso, mas é basicamente isso que eu fazia. Tá certo. Fala um pouquinho aí, cara, do teu canal Nostalgia, como que surgiu a ideia de trabalhar um canal de... Ainda mais um canal Nostalgia com um cara que é super novo. É, exatamente. Né? Um cara super novo, assim, por exemplo, fosse eu, Domênico, nós aqui já... Mas, cara... Isso eu? Mas sabe o que é engraçado? Pra galera da internet, eu já sou um pouco velho, sabia disso? Porque se você pegar a galera aqui... Então eu e o Domênico estamos mortos. Estamos ferrados, velho. Gente, é múmia, velho. Vocês têm quantos anos? Nossa! Eu tenho 48, velho. O Domênico perdeu a conta. Não, eu perdi. A gente é 50, velho, O mais novo daqui é o Rudy. O Ben já tem 47. 8. 47. Eu 46. O Domênico pra internet é o Niemeyer, velho. É porque na internet... É tudo muito novo, né? É muito rápido, né? O próprio YouTube, ele é novo. Ele surgiu em 2005. Então, YouTube? O YouTube surgiu em 2005. Os vloggers, né, a galera que começou a fazer sucesso no YouTube, no Brasil surgiu em 2010. Então, todo mundo tá temos perto. Aí 7 anos. Eu tô no YouTube há 6 anos. 2011, mas... né? Meu canal começou em 2011. Exatamente. Tá todo mundo velho agora. Então pra galera da internet, eu já sou um tiozinho da internet já. Eu, Rafinha Bastos, o Rafinha principalmente. O Rafinha já é um tiozinho mesmo. Ele é um tiozinho. Pra vida, é, mas... Então, eu já sou um pouco velho. Então, eu falar de nostalgia, pra galera, ok. É normal. Mas você falou, o YouTube surgiu em 2005. Então, falar do último título mundial de São Paulo já é nostalgia. Já é... Pô, a época... Oh, 12 anos. A época... 12. Ali... Nossa, tudo isso... É. 2005. Paulista. Né? 12 anos já é para os caras que tem 24 anos, por exemplo. Porra, eu lembro, eu tinha 12. A vida muda muito. Dos Nossa. 12 aos 24 é uma vida inteira. E o Mundial do Palmeiras é o quê? Ficção? É. Faz um canal olá, ficção. Zedão. Não sou eu que tô falando. Hein? Idiota. Ou fala, ouve, né? Claro. Ele, como diz e se intitula aqui dentro, como jornalista, deveria... Se fosse bom, não falaria uma bobagem. É isso aí, Lolo. Acaba com ele, viu? Aliás, eu mandei no grupo lá o cara da Sport TV explicando direitinho como é que funcionou. Acabou com eles. Parabéns, Lolo. Ah, obrigado. Nesse momento, metade do cérebro do Rudy, da direita, briga com metade da esquerda. É incrível isso, o Azedão e a avó Olímpia brigando. Não, eu só falei a verdade. Brigar contra a história não dá. É, ele é burro, viu? Mas eu sempre evitei falar de futebol no meu canal, porque é quase como religião, né? A galera fica... Como eu sou São Paulino, claramente eu iria tender para o lado de São Paulo, tricolor. Claro. Mas eu já pensei em fazer um vídeo, eu tô guardando para ano que vem, para a Copa. Que seria uma nostalgia da seleção brasileira, assim, passar por todas as Copas do Mundo, falando curiosidades, mostrando, porque tem uma coisa que eu faço no meu canal, é isso, meio que documentário. Então eu já fiz vídeo de Michael Jackson, por exemplo. Eu faço documentário da vida inteira do cara, a gente tem uma puta equipe de pesquisa, então a galera vai atrás. Eu sei muito também sobre Michael Jackson, mas eu fiz esses dias sobre Charlie Chaplin. Domênico é apaixonado pelo Michael. Bom, eu sou muito fã do Michael. Eu digo pra todo mundo que, pra mim, tem dois vocalistas... que são os maiores vocalistas que eu vi em toda a história. Dodô do Pichote? Não. Michael Jackson e Freddie Mercury. São os maiores vocalistas Concordo. Já fiz também um Nostalgia do Freddie Mercury, já contando a história dele no Queen. O legal é que a gente tem uma equipe muito grande, então eu faço com muito carinho. Eu falo de pessoas e coisas que eu gosto de coração. Então, quando eu faço vídeo, a galera vê que é bem sincero o que eu tô falando ali. E por causa disso, a gente coloca todo um esforço... em pesquisa e tudo mais, pra não parecer um vídeo de YouTube, né? Pra parecer um documentário pra... Inclusive, tem muita gente mais velha, assim, que me assiste. Eu faço vídeo de história também. Então, tem uma galera... Tem a voz de alguns fãs que assistem o meu canal. Acho isso incrível, principalmente os vídeos de história. Mas, por exemplo, você sofre muito com hater? Porque, ó, no futebol não tem jeito. Nós aqui participamos de um programa que tira sarro de tudo e de todos. Então, vira e mexe, tem um idiota aí que às vezes não entende o espírito do programa e vem querer estilar todo o ódio e frustração que ele possa ter na vida em cima da gente. Mas já aconteceu pessoalmente, mano? Não, pessoalmente não. Também é o seu tamanho, né? O que vai chegar em você e falar, mano, não gosto de você? Tinha um aí, mas você eliminou, né? Do quê? Tinha um que não gostava, talvez você deu cabo nele. Não, imagina. O que chegou aqui foi uma cartinha que queria casar com o mano. Eu ouvi dizer que lá na Vila Maria tem um cemitério clandestino lá. Eita, não, já teve, tem uma já vala teve. Lá que são os haters do mano. Tinha um ouvinte que queria carcar o Ben, já lembra? O Cigão? Não. Mas você sofre com os haters não, também ou não? Pra você mais tranquilo por ser talvez um outro conteúdo. Cara, todo mundo que tá na internet, no YouTube, sofre de alguma maneira com hater. A questão é o quanto você dá atenção pra isso. Porque não importa, você pode ir num lugar, você vai lá, você vai num evento, se 60 nego aperta a sua mão, fala que gosta do seu trabalho. Só que no final, um desses caras olha nos seus olhos e fala que não gosta, você vai lembrar desse cara, você não vai lembrar dos 60. Então, é parecido, essa proporção, muitas pessoas gostam do que eu faço, a grande maioria, 99%, acredito eu, assim, do meu público que me vê, gosta do que eu faço. Mas, eventualmente, a gente acaba se deparando com alguns comentários, que é o que a gente lembra e vai dormir à noite e fala, puta, aquele cara... Ele falou tal chato, coisa. Chato, né? Tem, mas... Mas o ser humano é muito mala nesse sentido, porque o cara vai no restaurante, se ele gostar da comida, ele não chama o gerente e fala, cara, muito boa a sua comida. É, não é? Exato. Agora, se ele não gostar, meu amigo. Isso é o primeiro a reclamar. Isso é um fenômeno dos comentários do YouTube, né? Você vai ler os comentários. O cara que assiste, tem muita gente que só assiste. Assim como na televisão você liga e assiste, você não gosta de nada, não tem como você comentar. Agora no YouTube você tem essa possibilidade. É, mas tem muita gente que só assiste. Mal grande esse negócio de YouTube, né? Tem que acabar, né? Então, eu acredito que não, senão eu ia perder o emprego. Mas vocês não dão muito valor pra isso, os comentários? Mais do que a gente deveria. Mas o ser humano. Mas não é só a gente. Mas a gente também faz isso. O ser humano faz isso. Não, mas no caso dele a visualização é muito mais importante. É que o Mota não tem comentário que ninguém nem quer saber dele. Cala a boca, trouxa. A visualização não é mais importante do que os comentários? Por exemplo, pra você, quem viu, quantos viram? Claro, assim, uma coisa que a gente usa muito pra avaliar se o vídeo foi bem aceito ou não é os likes e dislikes, né? Então, a gente analisa quantas pessoas gostaram ou não para aquela proporção. Normalmente, eu tenho uma média de 99,2% de aprovação. Cassanhari, ó, tem aqui um vídeo dele. É alto, As músicas mais marcantes das últimas décadas. Parte 2. 3 milhões de visualizações. 3 milhões? É. E o vídeo de 6 meses. Deve ter vídeo com muito mais do que qual isso. Peraí. Curtidas. 323.570 curtidas. Dislikes, que é... quando a galera não curte, 2.327. Bom índice. Então, mas não, você olha 2.000 e deve falar, 2.000 nem. Quem é esse 2.000, né? O que às vezes o cara pode não gostar daquilo lá, mas não significa que ele não goste dele. Não gostou daquilo. O cara também tem o direito de se manifestar. Caso eu já dei dislike em um monte de vídeo. Tô vendo uma foto de você com o Silvio Santos lá. Como é que foi esse momento? Foi semana passada, cara. Porque o Silvio é um ícone, né? Eu fiz uma nostalgia do Silvio Santos. Fiz um documentário do Silvio. E no vídeo eu falo, né, que era o meu sonho era conhecer o Silvio. Pra mim é o maior comunicador do Brasil. Com certeza. Mais do que o Domênico? Mais do que conhecer o Domênico? Mais comunicador da televisão. Televisão. Silvio Santos é o Pelé do negócio. Porque no rádio o Silvio foi fraquinho, perdão. Não, tá louco. Quem é Silvio Santos no rádio? Você sabia que ele é conhecido como o Peru que Fala, né? É, o Peru que Fala. Exatamente, no começo da carreira dele ele era o Peru que Fala. Era verdade. É, mas o... Aqui é o Porco que Fala. E aí, como é que você chegou nele? Então, eu fiz um vídeo e uma produtora do SBT assistiu, isso na época que eu fiz em 2015, o vídeo pro Silvio, final de 2015. E ela falou, meu, que maravilhoso o vídeo, todo mundo do SBT viu, sei lá o quê. Na época o Danilo Gentili viu também, me chamando de noite, falou que assistiu, que adorou. E foi enrolando assim, tipo, não, vamos chamar, vai dar certo, sei lá o quê, não ia. Aí semana passada, a menina saiu do bueiro, fazer sei lá quantos meses que ela não ia falar comigo, falou, Fê, temos uma pauta lá daquele quadro de 3 dicas lá do Silvio, vamos fazer? Falei, meu, vamos. Vamos agora. E ela falou, é bom porque ele tá de bom humor, porque o Silvio é assim. Quando chega no final da temporada do programa dele, ele começa a ficar de saco cheio. E o Silvio de saco cheio, ele tá com o louco. Vocês já viram, o Silvio, volta e meia vem umas pérolas do Silvio na internet, que é muito engraçado. Essa é a melhor fase do Silvio Santos, porque ele tá atacando o louco. E ela falou... É o famoso, não tenho mais nada a perder. Eu não tenho o que perder. O cara já tá com 86 anos, ele é dono do SBT, ele faz o que ele quiser. Aí ela falou, meu, vem porque é início de temporada do programa novo, então você vai pegar ele de bom humor. Meu, ele chegou no camarim, nem sempre ele vai no camarim, mas ele chega no camarim, cumprimentou, abraçou e falou, mas você ganha dinheiro com o quê? E eu falei, nossa senhora, meu, eu não podia tratar ele, o Silvio não gosta que trata ele como se fosse alguma coisa... Não gosta. Não gosta, ele fica bravo quando você, ai Silvio, sei lá o quê... A produtora já fala, ela já é bem clara. Não trate o Silvio como um deus. Ele não gosta. Fica idolatrando, né? Só que uma parte da cabeça buga. Porque entra o Silvio Santos no camarim, você fala, meu Deus, Silvio Santos. Aí eu vou cumprimentar ele. Ô, seu Silvio, tudo bom? Como se fosse meu tio. Então parte da minha cabeça tá falando, meu, tá muito errado isso. Eu não devia falar assim com o Silvio Santos. Fica ajoelhado, né? É, sei lá o que eu vou fazer. Mas o Silvio gosta quando eu trato ele assim, como se fosse qualquer outra pessoa. Porque ele não se acha melhor do que ninguém. Mas ele é o Silvio, né? Claro. Então, mas foi muito legal. Aí conheci ele, fui no programa, participei. Foi um sonho se realizando. Legal. Olha, aqui estamos aqui com o Castanhari, né? O Felipe Castanhari, do canal Nostalgia. Tremendo sucesso. Que é ouvinte do Estádio 97. E torcedor do São Paulo Futebol Clube. Pô, ganhar título virou nostalgia, cara? Nossa, cara. E assim, a época que eu mais vivi futebol era a época que São Paulo tava ali, 2006, 2005, ou época boa. Como era bom, né? Olha! E assim, depois que eu comecei no YouTube, eu fui me afastando um pouco, porque tava me fazendo tanto mal, cara. Eu sofria, cara. Vocês, eu vejo vocês sofrem, assim, com derrotas. Domênico assim. É meio fachada. Eu? O Domênico, ele não tem esse sofrimento todo. Eu vejo o Domênico bravo pra caramba quando o Palmeiras... Bravo. Nunca não, fica, Domênico. Nossa senhora. Mas agora São Paulo tá aí, né? Tentando se, o único que não... se estabelecer aí. O Rogério Ceni é o maior ídolo pra você? Nossa, sem dúvida. Rogério Ceni. Tem uma época que eu sonhava em conhecer o Rogério Ceni, nunca conheci ele ainda. Ah, bom. É o meu sonho ainda conhecer o Rogério. Você quer outra coisa, você viu, você conhece. É o ídolo do meu time. Não, mas que você viu todo cheio. Você moteou um pouquinho. Tem alguém do futebol que você gostaria de conhecer? Eu fui muito, muito amiga de Gonçalves. Quem? Gonçalves, Gonçalves, do Botafogo? Do Botafogo. Ah, você é botafoguense, né, Guinaldo? Muito, muito. É, né? De dentro pra fora, de fora pra dentro, nua. Eu vou falar Gonçalves, o maior zagueiro que eu já vi jogar. E o Pantera? Ah, Donizete. Saudades de Donizete, Donizete. Hoje eu sou muito fã de Pimpão. Que jogador espetacular. Pimpão e Camilo. Parabéns, viu, Botafogo? E do Seedorf? Você gostava do Seedorf? Seedorf? Ótimo. O holandês gostoso. Batia com as duas. Uma delícia. Agora, Pimpão, você está muito bem, viu, Pimpão? Então, agora você meio se desligou um pouco ou você acompanha diariamente o São Paulo? Não, assiste? Ainda acompanha, assistiu o jogo do último domingo aí que teve. Mas São Paulo ainda está meio... Está se arrumando ainda, né? A defesa está começando a se ajeitar agora. Vamos ver aí. Eu tô esperando um São Paulo de 2006, aí faz um... 2005, faz um bom tempo, hein? Nada. Tá meio difícil, né? Pra você, qual é o melhor time do país hoje? Melhor time do país hoje? É o Santos, né? Você tá louco. Não sei, cara. O Corinthians também não tá lá. O Corinthians tá mal. Palmeiras... É nóis, né? Não sei, o Palmeiras... Tá comprando tudo. Felipe, o Palmeiras tá... A bola da vez. Comprou o Vasco agora? Foi o Vasco? Não, o Luan. É o que eles estavam falando, né? É quase isso, há alguns anos atrás, se você falasse que o Valdívia não tinha espaço no Palmeiras, a galera ia rir de você e falar, como não? Tá menosprezando o Valdívia agora? É. Mas agora o Palmeiras tem um elenco aí que despreza a presença do Valdívia, pelo menos no momento. Estão querendo furar o olho lá do Corinthians, lá pra levar o Valdívia do Inter. Por exemplo, falaram que o Valdívia, né, gostaria de estar no São Paulo. Não, não gostaria, mas ele é São Paulino. São Paulino, adora, ama o São Paulo. Eu não sei se eu acharia legal. Mas só lembrando que é outro Valdívia, né? Não é o Valdívia que jogou no Palmeiras, Não, o Valdívia do Inter. Você tá falando de outro Valdívia. Se eu tô perto do Mota, acontece isso, né? Perto do Mota, é o problema. Aí que você vê, né, que eu tô realmente há muito tempo sem comprar futebol. O que aconteceu com o Valdívia, o velho Valdívia? Pô, tá lá em Emirados Árabes, E ganhou uma ação aí contra o Palmeiras, não foi? Agora? Tá no AU Departamento Médico. Ele tá atuando mais nos memes que ele manda do Corinthians do que no futebol, velho. É verdade, velho. Ele provoca mais o Corinthians. É no Facebook. Bom, vamos convidar os ouvintes a participarem, porém, antes o Narigudo vai falar de Fricol. E depois os ouvintes vão falar muito de futebol, quiser falar também do canal Nostalgia do Felipe Castanhari também, pode perguntar coisas do passado, se é fã também do trabalho dele, estamos aqui com ele aqui como convidado especial hoje do estádio. Mas antes vamos falar de Fricol. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2, você fala, meu, não dá mais para esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo. Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro, borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! E você pode participar através do 3284-7097. Lembrando que hoje é dia dos ouvintes virgens. Se você nunca entrou ao vivo com a gente no programa, hoje é o seu dia, tá bom? Toda terça é dedicada a quem nunca entrou ao vivo no ar, tá? 3284-7097. Vamos prender aqui a linha. Toca, Asdrubal! Toca, Asdrubal! Marlone! Eu sei que esse negócio de tirar foto, tirar selfie, tá... É. Olha... Alô! Tá pegando, RG. É, uma disputa aqui na rádio, viu, mano? Daniel? Ô, Daniel, tudo bem? É. Tudo bem, eu tô um pouco nervoso. Calma. Muita calma nessa hora. Você é virgem? Sou virgem. Ah, tá. Na frente ou atrás? Ah, é isso? Juiz! Tem que perguntar. Quem é puritano agora? Tem que perguntar, RG. Eu fui mal na pergunta? Mas pra que você quer saber? Bom, fala o nome. Daniel do quê? Daniel Santos. Santos? Isso. Aê! Ah, Daniel Põe Santos, o hino aí, Sombra. Você não tem nome no meio? Não, é. Daniel Ribeiro do Santos. Ah, três vezes sem juros. O Bá já reclamou lá, o Databá apitou, velho, quando você falou Daniel Santos. O Bá. E quantos anos você tem, ô Daniel? Eu tenho 28. RG 2.8, ué. Você assistia? Era o quê? Aquele filme, era Daniel Boom? Sensacional! Daniel Boom! Sensacional! Daniel Boom! Daniel Boom! Boom! Cass Parker! Edita ela aí! Foi, Bá. O ator era o Fast Parker. Ah, tá, eu pensei que ele já tinha ligado, hein? E qual que é o bairro? Daniel Boom. Eu moro na Vila Nova Conceição. Vila Nova Conceição. Pô, mora bem, hein? Eu morei numa travessa ali do Afonso Braz. Tá bem. Já foi ponte aí, hein? Já foi ponte, eu te mando falando. O mano falando que Itaquera é Nova Vila Nova Conceição. Agora é Itaquera. A nova Vila Nova Conceição. Na série, e o time? Eu sou São Paulino. Tricolor! A banda, né? Roda Madeirada. Ó, pudim de pinga, como é que tá lá? É o que é isso, velho? Não mandar você embora aí, né? Ué, desculpa, mas segunda divisão aqui a gente só admite quando é amigo nosso. Domenico caiu, pode ficar. Quando é time grande, a gente admite. Eu tô procurando. Você que não dá. Você já caiu muito, né? Valeu, Bambi. Seis vezes você caiu, velho. Você não tem vergonha na cara, né? É quanto tempo você é madeirado? Ô, Traquinas. Você não tem vergonha na cara, não, Traquinas? A cara dele foi só uma Traquinas, né, velho? Nossa senhora. E aí, Tricolor? O que você faz da vida, Daniel? Eu sou analista de sistema. Analista de sistema. Analista. Beleza. É ti. E analisando o Tricolor, o que você tá achando, velho? A gente tá em reconstrução, né? Belo comentário. Eterna reconstrução, né? Mas essa eu acho que vai, hein? Man at Work. Eu acho que esse é o... Legal, banda boa. Esse é o termo que a gente tem usado aí nesses últimos 3, 4 anos, ou até 5 anos, né? Esse termo de reconstrução, né? Mas acho que... Construção demorada, né? Tá animado, né? É que essa tem cara de reconstrução mesmo, né? Porque veio o Rogério, jogadores novos, jogadores que estavam na base, que todo mundo sempre falava, tem que usar, e não usava, né? Então dessa vez tá dando oportunidade. Eu acho que assim, faz tempo que a gente não vê um São Paulo com cara mesmo, assim, de estamos construindo um time... né, pro futuro, tem uma cobrança assim de que tem que ganhar um título hoje, então eu acho que a torcida, eu não sei até quando vai a paciência do São Paulino, porque o São Paulino ultimamente não tem muita paciência, mas a chance é agora, realmente dar paciência pro Rogério, né, e ter paciência com o Rogério para poder obter, né, lá na frente, quem sabe um título, porque eu não posso pensar? Pensar pra falar assim. Ué. Essa foi a melhor do dia. Para, que senão você tira a graça do Woody. Para, ô moto. O outro agora é o Pombo Piddle. Agora é o crítico de frase. É o crítico de frase agora. Eu tenho que ficar construindo, não posso construir a frase. Porque você não consegue construir a frase. Mas eu construí, trouxa. Eu vi. Tá meio, tá meio torto, mano. Tá bom. Agora decifra a frase. Ô, Daniel. Você é burro, não tem culpa, velho. Nós teremos eleição no São Paulo em breve. Pra você, tanto faz quem vença ou você se importa com essa parte política? Então, assim, eu acompanho a parte política, mas ouvindo o Estádio 97. E assim, eu acompanho alguns blogs do Daniel Perrone. Sim. Assim, do Vitor Birner, não? Não tanto. Porra, cara, agora você deixou o cara mal, cara. Ele é todo carente, cara. Mas assim, a gente tem o Leco hoje, né, que ele tem os lados positivos dele. Eu acho que essa questão da economia do clube, a receita, isso melhorou bastante. Que ultimamente São Paulo ele não tinha... Ele não tinha um parâmetro de contratação, né? Eu acho que tinha algum jogador de nome, o São Paulo ia lá sem muita análise, ia lá e comprava o jogador exemplo disso. Essa frase é igual do Mota, velho. Não dá pra entender nada, velho. Mas é que vocês querem que o cara fale correndo, não, ele tá pensando pra falar. Ele começou contratação, Leco, liquidificador, Juca. Você é tonto, não consegue. Velho, você só consegue participar falando mal do cara. Tá parecendo o Casão falando, meu, vai, se anima aí. Tá, vamos lá. É que eu tô nervoso, desculpa aí. Não, Benjamin não respeita ninguém. Não, você tudo bem, o Mota que tá há 14 anos aqui, que a gente podia cobrar um pouco mais. Então pronto. Então deixa o cara em paz, velho. Bem observado aí pro mano, mais uma vez. Dá pra ele, velho. Não, e essa questão mesmo de contratação, por exemplo, o Carlinhos, acho que o Carlinhos ficou 2 ou 3 anos no São Paulo e, meu, a gente mal viu o cara jogar. Entre outras contratações também que não deram certo. Então isso acaba a gente acaba gastando dinheiro do clube e o jogador não rende. Ô, meu, vai comprar um energético aí em volta, meu. Vai que eu te espero, velho. Deixa o cara. Toma na veia. Que toma na veia? Você é louco, calção? Ó, precisa ser mais prático. Ó, deixa eu te falar, parceiro. O Leco já é o novo presidente de São Paulo, vai na minha, já ganhou a eleição. Já era, né? Garoto propaganda. Não, eu tô fazendo propaganda ou tô dando informação? Nossa. Falou. Já aconteceu a eleição? Quando? Mas já era, mano. Então. Se ele tem informação de que já você era. Você quer apostar, né, que o Leco ganha? Não vou apostar, porque eu não acredito nada na política de clube. Então não duvido do que eu tô mas falando. Mas o Dória, por exemplo, não tinha acontecido a eleição. Era evidente, parecia evidente que o Dória era levar. Às vezes você tem certos conhecimentos da parte política. Às vezes você chega lá e fala assim, ó, não é questão às vezes de torcer por alguém. Você fala, ó, posso torcer por um, mas o outro, meu, vai ganhar, não tem jeito. Não é? Pode acontecer, não é mesmo? É verdade. Só aproveitando um abraço aí pro meu amigo ator que tá americano aí, Michael Douglas, que tá vindo o programa. Quem? O Michael Douglas é seu amigo, Calção? Valeu, Michael. Final de semana é divertido aí. Agora, não, ouviu, Daniel? Quanto a essa parte política, em resumo, eu vou te falar uma coisa. Tem gente boa dos dois lados e gente muito ruim dos dois lados. Isso aí, como em todos os lugares. Isso aí é bem complicado. Mas por que você olhou pro Mota? Eu não olhei pro Mota. Ah, não. Não. Tá bom. Eu não olhei pro Mota. Eu até me afasto um pouco de comentar sobre essa parte política, porque às vezes a gente faz comentário e o nego acha que, né, tá torcendo por um, tá torcendo por outro, tá, puxa a sardinha, né? Não, também não é crime nenhum, a pessoa também ter uma opção. Não, claro que não é, mas eu vou te falar uma coisa, eu acho meio mala, viu, Benja? Essa coisa é muito ruim, cara, falar de política dos clubes aí é um mal necessário, né, mas eu procuro me afastar disso aí, viu, cara? Bem mala mesmo. Porque, ó, às vezes você vê umas coisas, você fala, pô, dos dois lados, você vê coisas que você fala assim, não acredito. Né? Infelizmente. É embaçado, né, mano? Concordo contigo, Sombra. É igual cozinha de restaurante. Se você for lá no fundo, você passa num. Nunca vai frequentar mais. Come, mais. Né? O futebol é a mesma coisa. Não. A Domênica foi no fundo e continua indo. Eu só discordo uma coisa, mano. Eu não generalizaria, porque tem muito restaurante com uma cozinha impecável, não, cozinha sim, boa. É mais agora, na... Agora, a cozinha do futebol, realmente, eu vou te falar uma coisa. Aí o negócio é feio, viu? É mais na parte da simbologia. Porque o negócio é o seguinte, Sombra. Se você gosta muito do restaurante, pode ser que a cozinha seja limpa. Mas se você for lá no fundo e a cozinha não for limpa, você deixa de ir. Com relação ao futebol, é a mesma coisa, cara. Eu tava comentando agora há pouco com um conhecido, né? Um amigo, e falou assim... Pô, rapaz, mas esse lado tem esse cara. Eu falei, pô, mas do outro tem outro cara. Eu falei, não, mas esse não vai mandar nada. Ah, bicho, mas tá lá porque precisa dos votos do grupo do cara. Eu falei assim, meu, se tá precisando agora, vai ter que pagar amanhã. É, tudo tem um preço. Vai, né, receber amanhã. Na hora a conta chega. Não tem jeito, mano. E não, você... chega bonito. E você, galope, vê... né? E você peças que se movimentam dos dois lados da história. Você fala assim, meu Deus, isso, quem já tinha, é, que tá, né? Mas, isso tinha que estar tá longe do Morumbi. Mas não, tá tudo ali. Tem muita múmia lá. Tá tudo ali. É, inclusive, viu? Ah, falou só, da múmia. Fala, vó Mauro. Só conversar aqui rápido. Nossa. O diretivo anda perdendo muito tempo falando de coisas sem importância lá, viu? Por exemplo? Ah, eles ficam discutindo departamento de futebol, contratações, né? Mas isso, desculpa, aí, meu futebol, mas isso é tem importante, mais importante, vô Mal. O clube tem sócios. Tem uma coisa que, nossa, eu digo já sempre lá. Tem que pintar a árvore na frente do Morumbi com as cores do São Paulo. Não, mas você não pode ficar pintando árvore. Tá louco, velho. Não, não sou, não, eu. Contrata alguém pra pintar. Você tá louco, não, mas não, não pode, não, fazer, não, isso. Vocês criticam. O cara tá pensando no patrimônio. Ah, é legal, pra caramba. Pra você é importante é só trazer o Lucas Prato. Então, só isso aí, vem um turista... Não sabe as cores do tricolor. Aí dá na árvore. Você quer pintar as folhas da árvore de quê? De tricolor? Vermelha. Não, a árvore inteira, não só as flores. Você tá louco? Não pode, vai matar a planta. O assunto importante, agora é sério. Lá, e os bebedouros do Morumbi? Então, essa é uma outra discussão. Porque tem bebedouro. O meu neto. Meu Deus. Eu tô comendo amendoim. O meu neto. Olha, vai morrer engasgado. Tem os bebedouros de criança, né? Sim, isso, e a água sai pouco. Aí a criança tem que passar a língua na biqueira e pode pegar fimose. Não, tá louco? Pode pegar. Micose. Fimose na língua. Inclusive, o Adalberto me mandou um e-mail agora que ele tá ouvindo o programa. O que você vai fazer em relação aos bebedouros? É isso? É aí que você ganha a voto. Boa, é. Então, se o Adalberto for eleito... Quem é Adalberto? Raquete. Como os bebedouros são antigos, vai trocar e gasta dinheiro lá. É. Eu falei pro Adalberto deixar um monte de balde do lado, a pessoa encher o copo direto do balde. Nossa, porque a criança pega a fimose da língua. Micose. Nossa. Outra coisa... Fica em relação ao tamborel. Quer jogar? Mas o São Paulo vai... Não. Não, o São Paulo vai ter uma equipe competitiva com você ou não? Então, isso é uma outra situação. Porque ninguém aqui tem um... Nenhum time, o Corinthians, o Palmeiras, nenhum time tem um tamborel forte. Vai jogar com contra quem? Primeiro aberto de tamborel, inscrevemos até a mulher do Adalberto, porque nem você vai mandar tamborel, o São Paulo pro US Tamborel. É, o International Tamborel. Nossa. Vai ser. E outra, o Adalberto mandou um e-mail, viu, Benja? Olha, Mota, ótimo personagem que você faz, viu? Muito bom. O seu é ótimo porque existe. É impressionante como deve estar cheio dessas múmias lá, velho. Mas o Mota não é personagem, ele é isso mesmo. É, eu vou convidar o Felipe Castanhola que tá aí. É Castanhari. Castanhari, viu? O meu neto assiste você direto lá. Ele é sócio de São Paulo. Ele é sócio seu, do PC Siqueira, ele é sócio do seu canal, viu? Obrigado. Ah, não, é sócio, não é inscrito, velho. É inscrito. Isso, inscrito. É pra YouTube, pintar, véio. Porque tem a avenida que leva até a Morato, né? Todas as árvores pintam de tricolor. Mas não pode pintar as árvores. É o circuito árvores, tricolor. Vai estragar as árvores, vai matar as árvores. Não mata nada, uma tintinha aqui, ela já sente poluição. E os caras pararam de fazer xixi na frente ali do São Paulo? Xixi não, só vendia hot dog. Não, xixi falava. A fórmula direito, né? Xixi na frente do São Paulo. Xixi. Então, não pararam, viu? Isso é ruim. Os ambulantes lá, vou pedir pra que ambulante de parar de urinar e fazer o número 3 lá. 3? Número 3? 3 é 1 com 2 juntos? Não, eles fazem o 2 e arranja sexo ali com a mulher no final. Não, pô. É verdade, isso aí meia-noite. Nossa, depois vai vender o sanduíche. Ah, é? A mãe do menino aí, mora na frente lá, o menino faz sexo ali na frente do dog. Aí depois a gente vende aquele dog. Quem que mora suado lá em frente? A mãe que é gostosa aí do... Do imitador? Que não vem. Do Rude? O do menino que não vem. A mãe do Rude? Ela mora ali. Oh, mas você tá muito assanhado pela mãe do Rude? Não, eu não. Faz tempo que você não vê, né? A Cristina me mata, viu? Quem é a Cristina? Minha esposa. Como? Quem? Não sei. Cristina que organiza lá o tamborel, tudo lá. Ah, quer dizer que você coloca a família. Vocês se conheceram no tamborel? Sim, tem uma tecnologia. É. Viu, Benjamin, tá aí? Tô te ouvindo, eu te adoro, eu gosto também. É que você cuida do... Você gosta do vô? É porque eu vou, Mauro. É. Cuido vô, do diretivo. Diferente do Sombra e do Mota, que pro Sombra e pro Mota importante é Lucas Prata, Coelho. Ah, ele. Agora, quem pensa no patrimônio, né, vô? Ó, isso, exato. O senhor tem Tinder? O que que é isso? Tinder, aquele Tinder? Aplicativo pra dar uma salgada em alguém? Ah, não, eu tinha Tinder, né, quando eu era marceneiro. Não, não é Tinder, é Tinder. É. Viu? Ó, só lembrando que o Aberto 2, inscrição pelo ICQ da Cristina. Pelo quê? Mas vô, não tem ICQ mais. Não, tem, mas voltou. Não o Castanhari não voltou? É Castanhari. Não, ICQ? Não. Não. Bom, pelo então. Mas você voltou nem o ICQ, sabe? Não, ninguém sabe. Então vamos fazer uma tecnologia melhor. Tem uma urna lá, você escreve o nome e põe na urna. Põe na urna. Põe na urna. Boa, Mauro. Obrigado, viu? Aí, Daniel. Foi. Meu Deus. Tá vendo? Isso aí é um pouquinho, cara, do que é a política, tá vendo? É isso aí. Não, mas eu imagino que é assim mesmo. Então, Sombra, mas assim, essa parte política é bem chata, né? Mas espero que São Paulo, esse ano aí, eu não sei se vai vir algum título, né? Porque São Paulo tá participando de 3 competições, né? Agora, né, as quartas de finais do Paulistão. Isso. Tem a Copa do Brasil e a Sul-Americana, né? Uhum. E assim, infelizmente a gente não tem um elenco suficiente pra competir. Claro, é tudo isso, né? É, exatamente. Pra competir de frente com outros times fortes também, né? Mas eu acho que uma coisa que mudou, né? Foi essa questão da base, né? O Rogério usar a garotada lá pra ajudar a compor o elenco, né? Mas que não. Que nem todo mundo consiga ajudar, igual um Coelho, um Lucas Prato, mas eu acho que vai surgir coisa boa aí esse ano, da base também de São Paulo, que é uma base que vem ganhando alguns campeonatos aí nesses últimos anos, né? Uhum. A gente tô torcendo pra algum título, esse ano pelo menos, né? Todos nós. Tirar essa seca aí, né? Todos nós estamos torcendo. É verdade. Boa, Daniel. Obrigado pela sua audiência e deixa o seu palpite. O São Paulo enfrenta o Justiça e... O que é isso aí? Law and Order? Como é o nome do negócio? Defensa e Justiça. A Defensa e Justiça. É time da OAB da Argentina. É seriado, né? É o nome de seriado. Defensa e Justiça. É time do Fórum. É Justiça. É... Justiça. Esse cara vai na minha língua... Né? É um time pequeno na Argentina, não é? É um time antigo, mas é um time pequeno. Você falou de time antigo, ó, tá vendo? Você conhece do Nostalgia. É, então, não, ele é um time antigo, mas que parece que subiu há pouco tempo, assim, pra primeira divisão. Ele só participou 4 vezes da primeira divisão. É, então, no caso, não tem muito que... E agora ele tá em 20º lugar no campeonato argentino. É. Nem eles lá tem muito. Derrotas, 5 vitórias. 5 vitórias. Mas tem que chegar lá e tentar liquidar o negócio, não ficar nessas aí não, que é... A gente vai estar com o Lucão, né? Fortes emoções. Daniel, nossa. Grande abraço pra você. Oi, fala. Ô, Sombra, desculpa. Não, eu sou fã de vocês, eu comecei a ouvir o rádio. Eu tava lá em São José dos Campos, aí eu tava voltando de lá, e aí eu não tinha nenhum MP3 na hora, e eu procurando uma rádio, eu encontrei vocês, eu falei, nossa, legal, cara. Aí, no dia seguinte, eu comentei com os meus colegas no almoço, eles falaram assim, é legal, cara, isso é de 97, é das antigas. Eu acho que comecei a ouvir vocês mais ou menos em 2012 ou 2013. Né? Olha, 12! Uma audiência relativamente nova aí. Anos. E aí, eu sou fã de vocês, ouço todo dia, né? Todo dia que eu posso, eu ouço vocês. Você não pegou aquela época que o Domênico fazia o papel do corintiano no programa? Que isso! Isso foi mais, acho que, perto do princípio, não é, mano? Princípio, aí entrou o Mano, o Domênico falou, não, agora eu sou corintiano. Ah, você tá maluco. Que Corinthians, o quê? Foi mais ou menos isso, pra quem não conhece, tá o primórdio do programa. Tá me estranhando? Tá me estranhando? Ruim. Brincadeira, pô. Ruim. Ruim. Esse era o sonho do Domênico, ser corintiano. Não, sonho de vocês serem palmeirenses. Esse era o sonho do Domênico. Começar de novo. Cara, que sonho. Eu só sei que um nasceu do outro. É um pesadelo dos mais perigosos que tem. Ô, Daniel, um grande abraço. Obrigado pela audiência. Fique sempre com a gente, tá bom? Tá. Só mandar um abraço pro Felipe Castanhari também. Eu acompanho o canal dele aí, o canal Nostalgia. Eu acho que mais ou menos, também na mesma época ali, 2012, 2013, eu acho que da série de Nostalgia em si, eu acho que eu assisti quase todos já. Pô, legal, cara. Pô, obrigado pelo carinho, pela audiência. Valeu mesmo. Vocês. Ah, um abraço aí pra todo mundo e... Até mais. Desculpa o nervosismo. Falou, cara. Imagina. Ai, desculpa pelo bem. Garoto. Eu te entendo. Eu também tô nervoso aqui, velho. Tamo junto. Ah, nervoso o cacete. Tá tudo tranquilo aí. Imagina. Um abraço, Daniel. Valeu. Um abraço. Até mais. Ó, até só pra dizer que o Mota não tá nervoso. Ele é ruim mesmo, hein? Que isso? Ou ele tá nervoso há uns 15 anos aqui no programa. Temos mensagens através do nosso WhatsApp no oferecimento de HDI Seguros. Ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E também Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa noite, pessoal do Estádio 97. Quem fala é Cláudio, São Paulino, do Capão Redondo. Ô, tá mais fácil achar o Mundial do Palmeiras do que achar o Rude aí no programa, hein, galera? Você é louco? Chupa, mano. O Rude tá aqui. Isso. Tô aqui, cara. Vai pro inferno. Tá aqui. Tô aqui, mano. É nóis. Você não veio ontem, cara. Não veio, foi só ontem. Você não se ligou, Rude? O quê? O maluco aí tá muito louco, velho. Eu percebi, meu. Nós temos uma abordagem agora, deve ter um cachimbo no Nós bolso. Temos um radar de loucura, né? É, com certeza. Só lembrando, meu. E quando for comprar cachimbo, nem em qualquer lugar, não, que anda fazendo mal, meu. Olha. Bom, tô dando uma dica, meu. Olha. Programa instrutivo também. É você que fuma cachimbo, Benjamin? Meu pai fumava cachimbo e charuto. Você só fuma charuto? Meu pai fumava cachimbo, mas meu avô fuma charuto. Eu só charuto. Só charuto. Mesmo assim, de vez em quando. E seus filhos vão fumar cachimbo? Não, não fuma nada, para. Não, charuto eu fumo uma vez ou outra. Não, mas não pode. Ô, Domênico, segura aí, meu. Fica na sua. Faz mal. Cátio, alguém fala pra você não fazer locução, meu. Respeito. É diferente, né? Locução não faz mal, né, ô trouxa? É um puta de um louco esse aí. Obrigado. Vamos lá. Mais mensagens aqui. Vamos lá. E aí, galera do estádio. Quem tá falando é Nasser Abdala, de Santo André. Santista fanático. O RG. A torcida aqui da capital tem que pressionar esses jogadores bunda mole que ficar se escondendo lá na Baixada pra 5 mil. Yeah. A torcida do Santos, a força do Santos tá na capital. Foi aqui que a gente ganhou nossos principais títulos, enchendo e entupindo o Morumbi, o Pacaembu. Aí no caso e é isso aí. Rumo ao Tetra da Liberta, RG, é nóis. É, RG, é você que tá vendo. Tá convocando a galera aí. Tá promovendo a carnificina aí? Eu comentei ontem, o Santos tem que mandar os olhos grandes na capital. Não dá mais pra ficar na Vila Belmiro jogando pra 5 mil, 6 mil e não ter dinheiro pra pagar jogador. Isso é pequenar, não, não adianta, cara. Você viu? Quem foi que criticou? Foi o Ricardo Oliveira? Todos. Foi. Todos. Mas o Ricardo tem mais peso, né? Claro. Ricardo. Quer dizer, se perder. Eles vão falar que tá vendo, tá bem. A gente queria jogar na Vila. O que também já não dá mais pra dizer isso, né, Benja? Porque tá jogando na Vila e não tá fazendo diferença também, né? Voltou ao normal, né, RG? Normal não, mas não está fazendo a diferença que fazia, né? Vamos lá, mais uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Se você quer participar também, mande a sua no 94-353-0150. E aí, galera do Estádio 97, tô de olho aí. Esse Rude é um fanfarrão. Vive imitando a avó aí, o Avalone, pegando no pé do lateral Fabiano aí. Muitas vezes o cara erra apenas um lance, ele fica cozinhando o cara aí na semana. Corneta. O Egídio erra tudo. E ele não fala nada aí, só porque o cara é parça dele. Olha! É o William aqui, vermelhinho. Tomou? Olha, o Egídio vai lá no UMC vestindo. Desmascarou. Quem não cara, ó, jogador do Palmeiras que não quer ser criticado aqui, precisa fazer, mano. Leva ele pro camarão, stand-up do Rudy. Faça o endereço. Aí. Olha, uma foto eu fui stand-up. Pera aí, não, você não. Foto do stand-up e uma camisa, mesmo? Quantos anos de crédito, mano? Ah, 2 no mínimo. E se perder 3 pênaltis contra o Corinthians, é criticado? Ah, não pega nada. Eu fui citado e vou me defender. Roberto Provolone, você foi citado. O Fabiano erra um lance no jogo, sim. É o gol do adversário, idiota. Eu quero ver a semifinal. De novo. Contra algum time na Libertadores. Contra o Galo. Esse imbecil vai entregar. Aí o senhor vai se esconder na sua casa. Eu vou dar esse tapa na sua cara. Robertinho, esse o quê? Idiota. Seu babaca. Agora o ouvinte pegou no pé, hein? Tá xingando o torcedor. Agora, vou falar com toda a educação do mundo. O Egídio, viu? Viu, Nostalgia? No lateral esquerdo, né? Eu não confundi. Valdívia com Valdívia. E a mãozinha? Mãozinha. No lateral esquerdo, eu gosto muito de Egídio. Mas tá uma merda! Tá jogando mal demais! A Avenida Egídio! Isso é verdade! Agora, ele não é titular, idiota! O titular é o Zé Roberto! Calma! É mas muito melhor! Não, mas é muito melhor ter o Egídio na reserva do Zé Roberto do que a merda do Fabinho! Calma! Provolone, pelo amor de Deus! Desculpa, hein? Mas precisou ir no grito pra criticar o Egídio. Não foi isso! É. Eu não tava aqui ontem! Sim. Pra mim, ele se equivocou, assim como é do Dracena. Ó, acabando a imitação aí, manda um WhatsApp pro gente, fala, é brincadeira. Não, foi tava só brincando. Vai se ferrar, Benjamin. Benjamin é curioso, hein? Entrevistou o Leão também uma vez, até hoje, que é botar ele no Palmeiras. Leão, treinador Leão. Eu quis colocar o Leão. Exclamação. No pique. Mas você tem razão. A gente é amigo da pessoa. Você percebe quando ele tá, quando ele é alvo. Ele dispara e dispara errado. Mas eu falei uma verdade. Desde quando eu quis colocar o Leão no Palmeiras. Não sou empresário. O ouvinte tem uma razão. Sombra, você conhece a pessoa, você tende a gostar mais, mesmo quando ele erra. Agora, está muito mal. Isso é uma exclamação. Admito. E mais, quer que eu tire as calças? Não, é melhor não. Deixa assim. Quer, Domínio? Não, melhor não. Deixa assim. Não dá certo. Não dá. Muito bem, esse é o Roberto Provolone aqui no Estádio 97. Continue participando, mandando a sua mensagem aqui de áudio no 94-353-0150. 94-353-0150. Deixa eu perguntar aqui pro Castanhari. Qual foi o vídeo que você botou no teu canal Nostalgia que deu maior repercussão até hoje? Foi um vídeo que não tem nada a ver com Nostalgia, na verdade. Foi um que eu fiz pedindo o McDonald's cantando. Eu fiz duas versões, fiz um pedindo no McDonald's cantando rock, com o Detonator e o Cossielo, que a gente ia no McDonald's e fazia... Detonator do Massacration? É, o Bruno Sutter, brotherzão meu. É, a gente fez duas versões. Pra caramba. Ele é sensacional. E o Massacration também. Voltou, é né? Voltou do Hermes, que é o Hermes e Renato, pra quem não sabe, é o Massacration. Massacration sensacional, surgiu lá no Hermes e Renato. Abraço pro Felipe, que virou amigo meu. Felipinho. Aí do Benji. É, esse foi o que mais bombou, assim, é o primeiro, tem 15 milhões de acesso. No Facebook, o do Pedindo Rock vai bater 10 milhões de acesso. Foi bem bombado lá. Bacana. Muito show. Ó, o Zezinho chegou aqui, pode dar um abraço neles, Zé. É, não chora. A gente... Ô, Benji, tava na balada, o Zezinho falou assim, mano, cara, eu preciso conhecer esse Castanhari, velho, sou muito fã. Chegou do lá, começou a tremer, mano, chorar mesmo. Porra. Tipo o Justin Bieber, tá ligado? É. Foi tipo eu cumprimentando o mano ali no... Foi. Imagina. Tirou de medo, né? Cheguei, mano, sou mó fã seu, mano, mó fanboy, né, mano? Fanboy. Olha lá, fanboy. Eu sou fanboy do mano. Esse vídeo aí que tá passando. É. Ô, Domênico, vamos aproveitar, pô, já que o maior sucesso dele lá no YouTube foi o McDonald's, vamos falar do McDonald's. McDonald's é sucesso em qualquer lugar do mundo. Opa! Olha só, mas que dia que é hoje, hein? Hoje é terça-feira. Terça! Ah, RG é o dia que você mais gosta, RG, hoje. Terça-feira, meu amigo, é dia do triplo Burger Bacon, RG. É, boa. Isso é bom, hein? São três hambúrgueres, duas fatias de bacon bem crocantes, queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda, RG. Ah, meus amigos, é o triplo Burger Bacon por apenas R$8. Hoje é o clássico, é R$8. E olha, com batata e refri, sai por apenas R$19,90. Amanhã, meus amigos, amanhã é o dia que o mano mais gosta. Mano. É verdade. Quarta-feira é o dia dos clássicos, mano. Sim, esse é, hein? Big Mac. Amanhã, Big Mac por apenas R$8, viu, mano? Top. E quinta-feira é dia de cheddar McMelt. E sexta-feira é o dia que o Sombra mais gosta. Dia de quarteirão com queijo. Com certeza. Ah, quarteirão com queijo é muito bom também, né? Clássico do dia McDonald's, hein? Todo dia aquele clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã, RG, um clássico do McDonald's, hein? Sim. Amanhã, Big Mac. Big Mac amanhã, hein? Por apenas R$8. Clássico do dia, McDonald's. Boa. Não perca, hein? Esse, quando chega, você faz. Quem liga aqui e fala todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta. McDonald's. Boa. E outra coisa que você não pode perder é o resort do Estádio 97. Mais uma vez, a nona edição de aniversário do estádio, edição de 18 anos do Estádio 97, dias 9, 10 e 11 de junho de 2017. Estaremos lá em junho no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Boa. Vai ser uma apresentação legal pra caramba do estádio lá. Já chega na sexta-feira à noite, aquele teatro imenso lá do Bourbon. Legal, o estádio sendo feito ao vivo. Aí você vai ter os jogos de cassino da Cassineira, você vai ter o salão de videogame, futebol de videogame, vai ter society. Society. Decreto personalizado. Decreto personalizado do Ali Oliveira. Essa é nova, hein? Estamos discutindo ainda se a gente vai ter uma barraca do Ali Oliveira, tipo a barraca do Beijo. Olha lá. Né? É. Ou se a gente vai fazer um negócio que ele vai no seu apartamento fazer o decreto. Eu tô mais dentro do que OB. Valeu, Ale. É isso aí, mano. É, boa, Ale. Boa, Ale. É isso aí. Então, você quer fazer, aí a sua reserva hoje, garantir a sua presença? Porque lembrando, hein, 25% dos apartamentos, apesar de faltar mais de 2 meses até o evento, 25% dos apartamentos já estão já reservados, Elvis, tá? Já é, Elvis. Então, ó, vai lá, liga. 2896-4665. 2896-4665. Vai ser legal demais. Boa. Faça a sua reserva, parcelem até 6 vezes nos cheques ou os cartões Visa e Mastercard, tá? E detalhe, no apartamento com casal, você pode levar 2 crianças até 12 anos de idade. Tá? Aí sim. Mas essa hora, pô, são 6h55, vai ter alguém lá na Lotus Travel pra me atender? Vai tem, sim. Tem. Principalmente nesse horário, tem um time maior pra atender você. Ah, não consegui falar agora? Não tem problema, guarda o telefone, liga amanhã ou mande seu e-mail para viagens@lotustravel.com.br. viagens@lotustravel.com.br. Boa. É o resort do Estádio 97 de 18 anos, hein? Oh, é isso aí. Bacana demais. Queria agradecer o apoio da futeliga.com.br. É, acessou, jogou. Os melhores times estão em futeliga.com.br e também da Madrugão, né, mano? É, com certeza, Sombra. Pra você que precisa de um auxílio aí pra aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá bom? E ó, o melhor de tudo, a entrega é grátis nas compras acima de R$149, hein? Show de bola! Fala, Rudy. É a Marília Gabriela. Ô, Gabi, tudo bem? Boa noite a todos. Feliz, né? Fazia tempo, hein, Gabi? Tem um molequinho aqui, você vem, né, safada? Esse público de youtuber muito me apetece. É. Você gosta, Gabi? É, muito. Você gostou? Mas bom, ele... Estou aqui. Nossa, ela tá. Ele tem o quê? 20, tá 21? Bem, o Castanhari, quantos anos você tem, Castanhari? 27. Ah, 27. Já passou. Pode já perguntar. Passou? Pergunta louco. Você. Não, eu vou perguntar. Já tá estragado? Já. Já? Eu passou de 19. Assim, já não é. 19, já não é, cara. Ela gosta de junior. Que pena, que pena. Nostalgia não é comigo. Ah, não? Você curte uma velhinha, Castanhari? É, eu sou tipo o Charlie Chaplin, assim. Ah, é? Por quê? Vocês sabem, mas o Chaplin, ele curtiu uma novinha. Mentira. Curtiu uma novinha? Não, o Chaplin sim, não eu. Ah, não, mas eu gosto de meninas mais novas, assim, 20, 22, 24, 25, minha idade. Minha idade pra baixo, até o 18, pelo amor de Deus. A minha pergunta é, ele é bloqueiro, ele é youtuber, ele é tudo. O Leandro Barbosa pergunta aqui, ele fala, apesar de ter 28 anos, acompanho muito o seu canal. Se tivesse na época que eu estudava, minhas notas teriam sido muito melhores. Agora eu quero saber de você, como que ele passa numa prova sabendo, aqui ó, por exemplo, como Morgan Freeman ficou famoso. Como mento da história, Pedro Álvares Cabral, quando chegou ao Brasil, tinha Morgan Freeman. Não é, é porque, é que assim, o Nostalgia, ele começou falando só de nostalgia, mas com o tempo... Começou a falar de muita coisa diferente, inclusive os vídeos de história, que são um segmento que começou a bombar muito no meu canal. Então eu comecei a fazer vídeos de história, assim, documentários de 1h30, 1h40. Então eu fiz um vídeo sobre Hitler, história do Hitler, e a gente contrata um historiador pra bater o roteiro junto com a gente. Então eu já fiz sobre ditadura militar, já fiz sobre Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E uma coisa que começou a acontecer, que eu não esperava, muito professor... Começou a usar os vídeos em sala de aula, por ser uma linguagem jovem, para um público jovem, o professor falou, bem, eu tenho isso daqui para ensinar. E pronto, né? Moleque, eu quero fazer o moleque prestar atenção. Aí coloca um vídeo de YouTube, a galera mais nova me conhece, e começou a bombar muito. Por isso que a galera fala, né, tipo, que eu ajudo o pessoal nas provas, né, pelo menos nas de história, né. Eu fiz um recentemente também sobre bolha social, que acabou também viralizando no Facebook, onde eu falo desse negócio que estamos vivendo em uma época onde está todo mundo muito agressivo em suas opiniões, né? É tudo muito extremo. Tá todo mundo na sua bolha. Você aceita ou não? Não importa se você aceita. Eu estou certo porque a minha opinião é a correta. E eu não quero nem saber, argumenta. Só, bem a cara do Mota. Isso é. Exatamente. Minha cara, Mota ditador. E alguns professores de sociologia passaram esse vídeo na sala de aula. E já aconteceu, por exemplo, de ligar algum professor para você, mandar mensagem e falar assim, tá errada essa história que você está contando? Não. Professor hater. Eu tomo bastante cuidado, assim, nunca nenhum professor falou nada, porque eu sou muito cuidadoso com informação, cara. Eu tomo muito cuidado e presto muita atenção, porque eu sei que a internet está cheia de desinformação, né? O que tem de fanpage parece que é especializada em desinformar. Então, eu não quero ser mais um canal ou mais um veículo que propaga desinformação. Então, eu tomo muito cuidado e levo muito a sério a informação no meu canal. É por isso que eu contrato professor, historiador para os vídeos de história. Eu estou começando agora um segmento de ciência, que eu também contratei um astrofísico para ajudar no primeiro vídeo. Então, é um investimento, né? Eu preciso investir. Ah, explica pro modo, é astrofísico, né? Astro não é um físico famoso, tá ok? pra você entender, senão ele não entra na conversa e vai dormindo. Eu vou explicar pra você o que é vácuo. Você quer saber? Vê o vídeo dele de ditadura depois, rapaz. Então depois, legal pra caramba, nossa. Agora, Castanheiro, como é que o Morgan Freeman ficou famoso? Eu fiquei curioso. Você não sabe como ele ficou famoso? O Morgan Freeman, ele participou de um filme com o ator que interpretava o Superman, o Christopher Reeve, né? O falecido Christopher Reeve. E esse foi um filme que ele só fez porque o Christopher Reeve queria muito fazer um filme lá. Aí a galera falou assim, beleza, a gente vai produzir esse seu filme, só que você precisa fazer o Superman 4, que é uma merda, é um filme muito ruim esse Superman 4. Ruim. Só que a galera acabou fazendo esse outro filme, porque ele topou. E nesse filme foi o filme onde a primeira vez que o Morgan Freeman se destacou. Ele foi indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro por causa desse filme, que só foi feito porque o Christopher Reeve topou fazer o Superman 4. Aí ele foi indicado. Eu não lembro, mas ele fez o Superman 4. Eu não sabia, nem lembrava que ele tinha feito até o 4. Ué, Superman 4. Christopher Reeve? Nem lembrava, cara. Pois é tão ruim que esse filme já foi enterrado. Mas não deve ser tão ruim quanto Batman vs Superman. Que Batman versus Superman é uma das coisas mais zoadas. A melhor coisa do Batman é a mulher maravilhosa. Soletre batismo. Eu vou te falar uma coisa. Não achei ruim esse filme, não. Não, eu achei, não achei ruim. Eu achei ele pavorosamente tenebroso. Eu fui no cinema levar o Jimmy, rapaz, o Sammy. Velho, eu gostei, dá vontade de bater a cabeça na parede. É nojento, é nojento. A melhor coisa é a Mulher Maravilha. Filme tem 3 horas, filme, os caras com depressão. Puta, filme ruim! Ruim! Não, obrigado. Batman vs Superman é aquele filme que você assiste e você não pode sair da sala de cinema e lembrar que você assistiu ele. Porque se você começar a lembrar de todos os aspectos do filme, você começa a achar tanto furo de roteiro. Então é um filme porque você assiste, é entretenimento. Legal, saiu do cinema e esquece que você viu. Acabou, esse filme. Né? Não vai pesquisar, não vai lembrar do filme, que você vai começar a achar um monte de erro meio grotesco. Mas você achou ruim também? Ruim. Eu fui achando cada vez mais ruim conforme eu ia pesquisando mais sobre o filme depois de ter assistido. Oi, Mota, furo de roteiro não é um papel furado, tá ok? É só pra você entrando na conversa. E fala agora a respeito aí do Morgan Freeman, cara. Ah. Ó, esse cara junto com aquele Robert De Niro. Bom, hein? Quem mais que tem de cara top? Al Pacino, que é Pelé. Tom Hanks, que é bom. Al Pacino, Denzel Washington. Denzel Washington também, excelente. O Mota falou Ed Murphy. Tem uns atores aí, atrizes e atores, que realmente, quando o cara tá no filme, é difícil o filme. Pode não ser muito bom, ótimo, mas não vai ser ruim. Sabe quando você fala, ok, beleza. Eu sou muito fã do Leonardo DiCaprio por causa disso. Ele só faz filmaço. Também, cara. Concordo. Eu não me lembro de ter assistido um filme ruim do Leonardo DiCaprio. Ô, meu, o Lobo do Wall Street é da hora, hein, meu? Ele fica loucão, né, meu? Eu sou fanboy do Leonardo DiCaprio. Quando ele ganhou o Oscar, eu gravei um vídeo eu reagindo. Eu comecei a filmar assim, um pouco antes dele receber o Oscar. Porque eu realmente sou fãzão do cara, assim. Acompanho todos os trabalhos que eu falei, eu quero... E a internet sabe que eu sou fã do Leonardo DiCaprio. Eu gravei minha reação quando ele ganhou. E eu pulava, eu gritava. Eu fiquei feliz, assim, como se fosse São Paulo ganhando um título, cara. Pelo Oscar do Leonardo DiCaprio. Foi o fim de uma piada, foi. Mas eu fiquei muito feliz. Você ficou triste quando ele apanhou do urso? Nossa, que cena da hora, né? Que cena da hora, meu. O urso jogava o Leonardo DiCaprio como se fosse um pedaço de cobertura. Você sabe como eles fizeram isso daí? Eles fizeram com um cara, né? Com um cara enorme, assim, todo de... com a roupa azul, né? Brigando com ele. Então colocaram um puta cara gigante tipo em cima humano, dele. Assim, cara. não sei. O Mano não pôde porque é muito forte perto do urso. Os caras não, mas dá pra ser dublê. Tem um outro ator também, mano, que é bom, é o Jack Nicholson, né? Jack Nicholson também. Esse também é fera. Jack Nicholson também é fera. Ó, mas legal também naquele Lobo de Wall Street, aquela minazinha que faz também o filme com o... Nicola Peltz. É bem também. Ali é bem também. Não, a loirinha do Lobo de Wall Street? É. Não é Nicola Peltz? É Nicola Peltz? Não é? Não sei, eu não lembro o nome dela. Também não tô lembrando. Eu acho que era. Não lembro não, não sei, porque pra falar a verdade. Porque eles anunciaram o filme aqui no estádio, no 87, e o Ben já anunciava o filme. E eu lembro que eu falei assim, rapaz, tem que ver aquela gatíssima da Nicola Peltz, blá, blá, blá, blá, blá. Eu lembro disso aí. Você prefere quem? Catherine Zeta-Jones? Catherine Zeta-Jones. É legal, é bonita. Ou Angelina Jolie? Mútil, hein? Catherine Zeta-Jones. Ou a Jennifer Aniston também. Jennifer Aniston acima de mas tudo. Mas a Jennifer Aniston é sensacional. Aniston. Nem esperou. Tá louco, mano. Jennifer Aniston. Nem esperou terminar, já não, falou. Catherine Zeta-Jones. Não, você não falou. Mas você falou outra aí no meio. Não, eu falei Catherine Zeta-Jones, Angelina Jolie ou Jennifer Aniston. Vamos fazer assim. Jennifer Aniston. Eu não sabia que era um trio. Ô, Sombra, no próximo... Porque agora semifinais deverão... Deve ter, no mínimo um ou dois clássicos deve ter, né? Vamos fazer um clássico aqui, porque toda hora tem clássico aqui, né? É. Clássico das estrangeiras? Vamos fazer, claro. Clássico vamos fazer, das estrangeiras, sim. Vamos fazer. Do gel, seu... nosso. Alô, Sombra. No gel. Oi. A atriz é a Margaret Robbie, que faz no Lobo de Wall Street. A Margot Robbie. É, isso. A Margaret, Margot Robbie. Margot Robbie. Ela é sensacional. Ela faz também a Harlequina no Esquadrão Suicida. E ela fez ela um... que a... Ela também faz um filme legal aí com o Will Smith, se não me engano, que ele é um meio... O Will Smith também é o Esquadrão Suicida. É, mano? Não, mas... É não é o Esquadrão Suicida. É bom também. Não, muito é... bom. Ela fez recentemente O Golpe Duplo. O Golpe Duplo, exatamente. Olha o Vilela, velho. Olha o Vilela. Vocês gostam, mas o Will Smith é sensacional. Will Smith, ele é muito carismático, né? Ele é bom. Ele só faz também sucesso. A Margot Robbie, ela é homenagem. Nossa, ela é sensacional. Bacana, o Mano falou dela porque tem uma cena no Lobo de Wall Street. Que ela tira a roupa lá. Nossa senhora, essa cena é incrível. É embaçado. Ó, o Vilela falando aqui, falou, nossa, vocês vão esquecer da menininha que fez o Crepúsculo, sou apaixonado por ela. Quem? Olha, o Mano, que maldoso. Aquela cozida lá. Aliás, o Cassaieri fez agora internet o filme. Você participou em... Sim. Você participou no roteiro, só... Algumas coisas, eles deram liberdade em alguns aspectos só. Foi o primeiro filme que você fez? Foi o primeiro filme, mas talvez seja o último. É mesmo, cara? Por quê? Eu não sei se eu gostei muito de fazer cinema, cara. É meio trabalhoso, né? É muito trabalhoso. Você sentiu falta de interagir com o Leonardo? Faltou ali o Leonardo DiCaprio, faltou a Margot Robbie também ali pra eu interagir, beijar. Ela fez o novo Tarzan, segundo o Igor Mendonça aqui. É. Mas sei lá, cinema é uma coisa muito... É difícil porque... Você acha que você vai chegar pronto pra gravar e vai estar tudo no esquema, você vai fazer duas, três vezes a mesma cena só e tá tudo lindo. Você faz 30, 40 vezes a mesma cena e muda a câmera, faz de novo, e muda a câmera, faz de novo. Então, mas estão dizendo que agora vão pagar 20 milhões de dólares de cachê. Você não vai fazer 30 vezes a mesma cena? Ah, ninguém ia pagar 20 milhões de dólares pra mim, Sombra. Para, você não sabe o dia de amanhã. Não, e se pagasse eu ia, lógico que eu ia. Ai, por isso que os caras pagam, né, velho? O Leonardo DiCaprio escolheu projetos bons, né? Tem ator que às vezes para de fazer umas comédias... Aquele Matthew McConaughey. Ele só fazia comédia romântica ruim. É. Aí ele decidiu um dia, falou, não, vou começar a fazer um filme bom. Aí fez Interestelar, fez lá Kubrick de compra de Dallas. Ah, mas lá. Aquela comédia romântica era legal lá, bicho. Era legal, mas não dá Oscar, né? Hã? Mas não dá Oscar, né? O cara filmes. Tem que ter o Oscar, né? É, por que no comédia geralmente não ganha? Não dá. É só drama. O Oscar ganha. É só drama. O Mota, se ele atuar no papel de melhor mesa de cenário, ele tem como ganhar o Oscar? É uma tragédia, não dá Oscar também, tá ok? Você precisa ver quem vai estar em cima da mesa. Ah, juiz! Eu não falei. Ô, Pudindim. Estamos aqui com o Castanhari, Felipe Castanhari, aqui do blog Nostalgia, tá bom? Acompanha aqui com a gente, aqui o nosso convidado hoje no Estádio 97. Vamos trazer mais ouvintes. Ah, mas antes, olha o carro passando aqui, ó. Ouvintes virgens hoje, hein? Anotou aí? Ouvintes virgens. Ó a Fórmula 1 da energia passando. É a promoção Estádio 97 na Pole Position. Vai te levar para Catalunha para ver o GP da Catalunha. Vai passar uns dias lá passeando ainda por Barcelona. Vai no Parque da Ferrari. Ei, que presentão, hein? Vamos pro telefone. Hoje só os virgens. Falou do Kelvin Costa? É Kelvin bom também. Sou elétrico, Kelvin Costa. Kelvin é o que joga no Vasco. Adoro o time dele. Kelvin Costa, é bom também. A espera do Milo. Espera de um milagre, não é? Não, eu errei. Milagre é o outro. É o outro, velho. Cala a boca, velho. Para você não tá falando o programa inteiro, velho. Pô, velho. Você não participa do programa, você só fica procurando. Porque eu tenho vergonha. Você tá vergonha, cara. Agora preguiça é vergonha. Ele fala, ele gagueja, ele erra, o Ruth tem razão. Só das manchetes. Então, olha, o repórter do Globo Esporte falou que o Corinthians aqui encerrou a negociação com o Inter. Desiste da contratação de Valdívia. Essa notícia foi dada nas manchetes. Não, mas ele falou que o Corinthians não ia emprestar o... Eu já falou até o nome da manchete. O Valdívia... O Mano leu agora. Olha que o Marcineiro ligou e disse que as mesas lá da Marcineira estão revoltadas. Pela comparação. É, o sindicato das mesas que entra com ação contra a energia 97 aqui. Brincadeira. Desculpa aí a todas as mesas aí que estão vindo do estádio, etc. Vamos aos ouvintes, ouvintes virgens. Oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Participa do programa, velho. É melhor não participar. Você não participa do programa, faz que nem eu, então. Faz que nem eu. Silêncio. É a melhor coisa. Ele leu a nota. Pra que parece igual ontem. Silêncio. Humano, ninguém sabe nem que você tá humano, aqui, velho. Silêncio. Humano, lê a nota. Às 5h45. Às 7h10, falou, tem uma informação. Se atualiza. Ô, Motinha. Da F5. Ué, mas a notícia não é a notícia ainda? Acho que não. Já acho que é notícia. Ouça os mais experientes. Então não fala. Então não fala, vai. Então deixa. Quando você perguntar a notícia... Você fala, é melhor, então. É melhor. Vai, dá seu furo aí. É melhor. Cadê o... Alô, é melhor, alô. O pessoal alô. Do Flamengo tá feliz pra caramba. Silêncio, porra. Aí, falou. Silêncio. Falou o homem que dá as informações. Falou. Silêncio. Vai lá, mas eu não... Ah. Vou dar um furo, hein. Alô. Alô. Você precisa conhecer alguém. Já sou ouvinte. Teu furo legal pra caramba. Ouvinte. Eu vou te apresentar alguém. Cala a boca, porra. Aí. Porra, cacete, cala a boca. Boa, Dudu. Porra, mas tá difícil aqui, hein? Boa, Dudu. Esse é o Dudu que eu conheço, é isso aí. Vai. Alô? Quem fala? Lucas. Eu sou o porco da paz, tem que meter a paz aqui. Ah, é? Tô vendo. Ô, Benjo, olha, Mota... olha. O Mota dá foro primeiro que você, Benjo. É verdade, sim, né? Esse sim. O nome completo? E olha lá, hein? Lucas Leme Lopes. Leme Lopes. E quantos anos? Leme Lopes. 22. É, dois patinhos. Qual que você acha que é o Leme do programa? Ah, sensacional! O do Leme é o pontal. É, ora, Tim Maia, boa música. Tamo síndico, velho. 5 pontos! Pode ser ridículo. Ora, sim. É isso. Coisa ridícula. É. E o bairro? Jardim Oriental. Jardim o quê? Oriental. Oriental, velho. Oriental. Não é Jardim Ocidental. Esse daí eu sei onde é que é, hein? Olha lá. Quero ver. Eu sei que o GPS Man sabe também, mas eu também sei. É... Fala que ele tá na sombra hoje. É, eu falar. Conheço. Tem dois. Tem um no Jabuca e tem um em Osasco. Em Os. Os, é o mundo de Os. Matou a pau? Então chupa eu. Os, o mundo de Os. Já morei no Jardim Oriental. Já é nóis. Ali, GPS Man. Ah. Pra tristeza de um aí. É sensacional. É nóis. Pra tristeza de um aí. Ah, é legal, não. Mas você acha que o Mota fica triste? Participação especial. Fica. É legal a participação especial dele. Ele consegue ganhar do joguinho. Legal, velho. Ele tem um livrinho que ele fica anotando. Você ganha do joguinho. Ele hoje acertou 4 barbas, mas errou 1. Cara, esse Cisone é a melhor coisa do programa. É legal a participação especial do Benjamin. Graças a Deus que eu participasse, tá morto. Ô, Mota, tira para o Iba com o Benjamin. Ninguém percebe que você tá aí, velho. Engraçado. Engraçado. O engraçado é que você não tem vindo, eu tenho feito mesmo jeito. O pessoal tem percebido. Segue o jogo. Faz muito tempo que você não vem. Sem falatório. Time. Fala aí, 3L. O maior time do mundo. Isso é extremamente subjetivo. Isso vai da boa vontade de cada um. Vai. Tá, vou ser mais objetivo. Ah. O futuro campeão da Sul-Americana, Copa do Brasil e Paulista. Aí é o Corinthians, velho. Aí pode ser o São Paulo também. Não, é o Corinthians. Coringão, mano, Coringão. Então você errou, tá vendo? Coringão. Você errou. É, tá errou feio. Ô, amigão. Ô, amigão. Por que você tá curtindo? Olê. Amanhã tem a Copa Sul-Americana, aí o Corinthians vai pegar a Laú, vai jogar aqui na Arena e decide fora de casa, cara. E aí, expectativa aí pra esse jogo, cara? Ah, cara, tem que fazer pelo menos uns 2-0. É um pouco mais tranquilo, né? É, então, cara, é uma situação extremamente difícil pro Corinthians, porque o Corinthians ele ainda tá acertando o time. Vai pegar uma competição aí que tem alguns adversários que são tradicionais, apesar de não saber como é que tá jogando a Laú, Mas é uma situação aí que o Corinthians ele precisa tomar um certo cuidado. Não tá jogando bem. Pelo menos o Campeonato Paulista tá deixando a desejar, ou não? Então, cara, eu tô tendo uma expectativa boa pra esse time. Porque eu tô vendo vontade, cara. E do ano passado que a gente viu, foi a falta de vontade. E esse ano, pelo menos, a gente tá tendo isso. Da base, sem palavras. Não, vontade, eu concordo. Jogando muito, Aranha jogando muito. Sim. Mas eu concordo contigo, vontade não tá faltando pra esse time do Corinthians. Os jogadores do Corinthians aí, eles têm realmente mostrado aí garra, tão correndo, tão dando carrinho. Mas a situação aí tá complicada justamente pelo fato aí de tá faltando futebol. Você pega alguns jogos, né, RG? Você vê aí no Campeonato Paulista, jogos teoricamente que deveriam ser fáceis, e o Corinthians ele tá se complicando. O futebol não falta. É verdade. Futebol não falta. Falta um pouco de qualidade. O time pelo menos tem padrão, tem esquema tático e tem vontade. Ano passado o time não tinha vontade, não tinha padrão. Agora, cara, Mas só vontade não dá, né, Benja? RG, não adianta criar expectativa que vai vir A, B, C, que vai ter um puta no elenco. Não vai. O time do Corinthians esse ano é esse. Então, olha, tem bom ambiente, tem esquema tático. Se o dia 5 for dia 5, eles podem tentar aí, na medida do possível, brigar. Chega com a vaga. Pode chegar numa liberta? Não, esse time. Na teoria, talvez não. Entre os seis, mas eu vou te falar, eu gosto de usar o exemplo. O Cruzeiro de 2013, alguém achava que seria campeão brasileiro? Não achava. Igual você fala, Benja. 1-0, tá ganhando, cara. O Corinthians de 2011, campeão brasileiro, que eu pegava no pé também. Porra, empatava, ganhava de 1-0. Empatava, ganhava de 1-0. Perdia 1. E foi campeão brasileiro. Então não adianta falar esse negócio. Olha, vai falta futebol. Não vai vir, gente. O Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians não vai trazer grandes contratações. Bom, mas tirando o Palmeiras, quem tem? Não, o Flamengo tem. O Atlético Mineiro tem. O Cruzeiro foi lá, trouxe. O Cruzeiro tem Thiago Neves, tem Arrascaeta, tem Rafael Sobis. O Teu Santos tem um time. Se você fizer uma analisar também por contratações feitas, o São Paulo não pode reclamar também. Fala assim, eu trouxe o Lucas Prato, trouxe o Wellington Ney, trouxe o Jusilei, todos os jogadores que você falasse assim, enquanto não veio, eu falasse assim, olha, lembra o Wellington Ney? Tá vindo, mas eu olha. Também acho que mas o Corinthians não gastou com o cara errado, Benja? Mas não gastou agora. Gente, quem pediu todos esses jogadores aí, foi na época, foi o Tite. O Marquinhos Gabriel não foi o Cristóvão que pediu. O Giovanni Augusto não foi o Oswaldo Oliveira. São todos do ano passado, né? Todos da época do Tite. Contratou errado, né? Quem contratou errado, que foi embora, aquele Gustagol. Agora, gente, é isso. E o Luíde? Luíde, ele tá fazendo um trabalho de recuperação muscular pra ganhar peso. Tá brincando. Ele também não vai jogar. Ele chegou com déficit de peso. Não vai jogar. Eu já vi jogador querendo emagrecer. Isso aí tá precisando ganhar peso, velho. Não vai jogar. Ô, Lucas, você tá sabendo daquele bololô que aconteceu lá na Corte Arbitral do Esporte? Porque o Inter foi até a Corte Arbitral do Esporte para tentar voltar aí à primeira divisão, alegando que tinha razão, que o Vitória inscreveu o jogador de maneira errada, que é o Vitor Ramos, que a CBF endossou uma inscrição de maneira errada. Você lembra disso ou não? Lembro sim. Então, a audiência começou e foi suspensa, viu, mano? É verdade, né, Sombra? Ficou pra semana que vem? É. Em 48 horas, né, o comitê lá vai se posicionar pra ver se remarca a audiência ou se já dá o veredito e fala tchau, Inter. O diretor jurídico do clube, do Vitória, ele pediu pra que o próprio tribunal fizesse uma análise se é um tribunal competente pra julgar a matéria. Sim. E os árbitros da corte falaram assim, opa, então vamos analisar se realmente temos competência pra analisar tal matéria. E suspenderam. Já tinha 5 horas aí o julgamento. Sim. Foi suspenso o julgamento. E dizem que em 48 horas eles devem se posicionar. Se posicionar. Se continua o julgamento ou se reconhecem que não tem a competência. Qual foi a reação do Inter diante da afirmação da CBF de que eles tinham sacaneado lá? Nenhuma ainda. Não se manifestaram? Não, até mesmo que foram convocados lá, presidente do Inter, ninguém apareceu. Ninguém foi? Ninguém foi. E, ô amigão, essa situação do Inter aí, eu acho que eles estão se expondo a um ridículo tão grande que eles deveriam repensar. O que está sendo feito, né? É uma situação que, cara, tudo bem, caiu, é uma mancha na história, é uma mancha, mas os maiores guerreiros têm cicatrizes para lembrar do passado. Até porque não vai voltar atrás, né, mano? Pois é, e o Inter eu acho que vacilou, cara, na boa. Vocês caiu. Acham que não tem a menor possibilidade dessa corte arbitral voltar atrás? Acho que não, porque eles vão pedir, provas. Se essa corte... Se essa corte se fosse o Inter, eu parava por aqui. Então, mas é óbvio, Benja, porque é muito raro, Sombra, a menos que exista má-fé. Má fé por parte da CBF, que essa corte intervir. Não, mas aí que tá, amigão. A menos que exista má fé. Perícias disseram que houve. Então, mas isso aí é com relação à documentação que foi entregue à CBF. O processo que tá lá na justiça lá na Suíça, consta também aí essa prova, tá lá anexado nesse processo essa prova que a CBF contesta, mas a fraude foi reconhecida aqui. Eles não levaram, acho que o resultado dessa fraude para lá. Mas o negócio é o seguinte, RG, independente de qualquer coisa, essa corte ela só faria qualquer tipo de intervenção se houvesse comprovadamente uma má-fé da CBF para ferrar o Inter. Também acho. A partir do momento que a CBF, tá certo? Que rege o futebol brasileiro, que determina o que deve acontecer ou o que não deve acontecer, quando eles colocam a situação como legítima, porque quando é um grande contra um pequeno, você até pode colocar sob júdice essa situação. Você fala, pô, tá prejudicando o time pequeno para beneficiar o time grande. Mas não é o caso. Não é o caso, a CBF deu ganho de causa pro Vitória, até inclusive num caso parecido, que o Bahia tentou reivindicar a mesma coisa que o Inter, e já foi por terra o argumento do Bahia. Então, o Inter repetiu o erro e tá se expondo ao ridículo. E sustentar, gigante. Né? É aquele birrento que não quer tomar o gol e fala não foi gol, suba com dignidade. Joga a Série B e suba com dignidade. Mas, ô amigão, por falar em Inter, existiu a possibilidade essa semana aí do Corinthians trazer o Valdívia, aquele meia lá, que joga no Inter de Porto Alegre. E parece que essa contratação aí não vai virar, cara. Melou? O Corinthians desistiu. A princípio, sim. Mas no futebol... O Corinthians desistiu. Foi chapéu, né? Como... Diga, velho. Pera aí, deixa ele responder. O que você achou a respeito dessa situação? Você gostaria de contar com o Valdívia? Então, se viesse, seria uma boa. Mas o Corinthians não precisa dele. Nem que precisa do Corinthians. Pra se reerguer. Não, mas até aí, cara, outros conseguiram, né? Não é assim também. Mas é verdade, RG. O Renato Augusto, ele tava desacreditado jogando na Alemanha, veio pra cá, o Corinthians deu um banho no cara, tirou o RG, e o cara voltou a ser um monstro. O Paulinho, ninguém sabia quem era. O Elias, ninguém sabia quem era. Jogava na Ponte Preta aqui, ponto. Tá de brincar. O cara veste a camisa do Corinthians, velho. A chance do cara ganhar um bom na carreira é gigantesca, cara. Agora, precisa ver também se o Corinthians não emitiu essa nota. Ele, de repente, pode estar sabendo que o Valdívia já deve estar acertado com alguém. Para evitar de novo esse assunto, chapéu, não é chapéu? Porque segundo... fala assim, olha, nós saímos do negócio, então não tem chapéu. Segundo o UOL, o presidente do Corinthians, Roberto Andrade, teria ligado para o presidente do Palmeiras, o Gagliotti. Ontem. Isso. E segundo a reportagem, que não diz assim, ele falou assim, né? Mas fontes ouvidas pela reportagem asseguraram que o tom entre os presidentes foi amistoso e que o Palmeiras, de fato, ainda avalia possibilidades para um negócio com o Internacional, mas não avançou o sinal. Mas, ou seja, tem interesse, mas... Né? O Roberto parece que mandou um vídeo dele praticando Muay Thai. O Roberto faz Muay Thai? Mandou pro Gagliotti e falou aí, ó, se eu te encontrar na federação. Aí o cara falou, opa, pera lá. Mas se o Gagliotti fizer Krav Maga? Não, faz nada. Isso aí é se fosse judeu. Se o Gagliotti fosse judeu, mas não é. Mas, ô, amigo! Não é Gagliottenberg? Não é. Gagliottenbaum. Gagliottenbaum. Manda aí seu placar, então, velho. Amanhã tem Corinthians e Laú, mano. Primeiro jogo da Sul-Americana. 2-0, né? E lá a gente joga com o regulamento. É, daquele jeito, né, mano? E quer mandar um salve pra alguém? Opa, eu quero o Tata Lacamursa do RG. RG? Você quer na camurça da RG? Você tem camurça, velho? RG já teve camurça. Você quer dar um tapa na camurça? Qual que é o nome da beneficiária aí, velhinho? Amanda Tênis. Aí, RG. Ah, dá uma raquetada nela, velho. Você é tênis? Sensacional! Tênis? Boa hora. Tênis? Teles. Teles. Ah, bom. Só pra informar também, RG, meu amigão. Já começou o jogo também da Recopa, né? Entre Chapecoense e Atlético Nacional. Hoje tem Chapé, né? Hoje? Tá rolando já, tá 0-0. Legal. Chapé. Tá bom? Então tá bom. Beleza, um abraço, cara. E o programa de vocês é sensacional. Muito obrigado, mano. Um bom tempo. Valeu, velhinho. Valeu, amigo. Together, velho. Falou, um abraço pra todo mundo. Valeu, um abração. Esse é o Estádio 97, oferecimento do Extra. Você merece extra economia. Sim. Trazendo aqui mensagens através do WhatsApp. Fala aí, galera, aqui é o Rafael, corintiano. Salve. Zona Sul. É nóis. Uma pergunta pro Castanhari. Ele já deu uns apertos na Kéfera? A bicha é gostosa, hein? Aí, ó. Mano, tamo junto, vai Corinthians. Vai Corinthians, mano. Oh. Pra quem não conhece, ela é uma youtuber também, né? Não fala isso, cara. Você pegou, cara, a Kéfera? Não, pelo amor de Deus. A Kéfera é ex-namorada do meu amigo, cara, do Gusta. É, ex-amigo do Gusta Sockler, que é um youtuber também. O cara faz uns vídeos sensacionais. Então, mas você é ex, mano? Ah, não. Ô, mano, o nome disso é jogador Osasco, sem contrato, o nome disso em Osasco que a gente chama de Raspa Canela. Raspa Canela? Raspa Canela. Corneteiro Raspa Canela. Eu não sou um Raspa Canela. Não, mas ó, você seria um Raspa Canela se você tivesse forçado uma situação pra que ela se separasse do cara. É. O que não é o caso. Ela é como se fosse um jogador sem contrato que tá no mercado. Ô, mano, se você terminar com a Thaizinha, mano. É, sim. E no dia seguinte ela aparecer abraçada com o Domênico Gato. Não, mas ela terminou casado. Pô, mas ela terminou há um dia. Não, mas sei lá, um mês. Um mês depois... Não, mas quanto tempo já terminou o relacionamento? Há uns, acho que uns 3 meses que eles terminaram. Ah, 3 meses já tá no mercado. Então tudo bem. Então você tá liberando a Taizinha depois de 3 meses. Não, a vida segue. Então você não acha, você não veria problema? Duvido. Olha, mas mano, olha a situação. Tá sério, foi bem agora, hein? Não, mas eu vou te explicar, ó. Nesse mundo que você vive, é um mundo galáctico, sabe? Famosos, estrelas, pessoas a influenciar. Que mundo é esse que você vive? Eu vivo num mundo abaixo, Sombra. Eu vivo no mundo dos mortais. Ele tá no mundo das pessoas imortais. Ah, é? Jamais. É o mundo que tem globais, sabe? Mundo das pessoas famosas. Mas assim, não significa nada. A rotatividade nesse mundo global... É um outro plano. Você que é espírita, Sombra, você sabe. Não. Tem um plano paralelo. Tem. É o mundo dos caras. Tá aqui, tem uns caras aqui com a gente agora. Pois é. Tem. E o mundo que ele convida, tá aqui, velho. Você, ele vai ficar com medo, pô. Você tá louco. Não é verdade. Tem sim. Então, ó, o negócio é o seguinte. O mundo atrás que ele tá... Atrás do uma fila. O mundo que ele tá alocado, velho. O mundo que ele tá alocado é um mundo, velho, superior. É um mundo que você tem artistas famosos, sabe, atrizes... É uma outra pegada. E nesse todo mundo se pega. As regras são diferentes. Não. A rotatividade é gigante. É que assim, a gente fez uma paródia junto de uma música. A gente tá fazendo. Você e a Kéfera? Eu, a Kéfera e o Christian Figueiredo. A gente fez uma no meu canal, fiz uma do Thiago York. Fez no canal do Christian, do Safadão. E a gente vai fazer um no canal da Kéfera, porque faz parte de uma ação que a gente tá fazendo e tudo mais. Então a gente gravou junto, a gente fez coisa junto. E a Kéfera, ela é amiga minha. Mas é gostosinha. A Kéfera é linda, eu acho ela maravilhosa. Mas ela é amiga minha e ex do meu amigo. Então jamais vou. Não, e o Christian? Seu amigo não imagina que você não imagina que ela é gostosa. Mas esse bagulho de gravar música junto é mó treta. É. Igual o Projota veio aqui. Aí ele ficou sem graça, ele não quis responder naquela oportunidade se ele tinha pegado a Anitta, mano. Mas ele gravou. Mas falam que a Anitta, ela não tem muita frescura, né? De tipo. O que eu acho legal, ela fala, se ela quer pegar o cara, ela vai lá e pega mesmo. Sim, e é ela aí. Manda recado, no Twitter. Ela, vamos aí, ela fala, ela não tem muita frescura não, ela quer, tipo, vamos aí, vamos. Então bora, e ela quem pega. Quem foi o cara que falou assim, Anitta, se eu te pego, ela respondeu, então vem. Aconteceu um com a Tati Zak no Twitter, que um cara mandou uma mensagem pra Tati Zak, falou, e aí, vai rolar? Ela falou, demorou, passou algum tempo, tinha uma foto dos dois juntos assim, mano, se pegar. Foi assim, tipo, papum, Tati, assim. Essa é uma mina que gosta, que é doidona assim. Essa parece que gosta da coisa. Aquela Tata Werneck, velho. Essa mina é doidona também. Tata é... Outro dia ela saiu com um amigo dela, ela foi no cinema, ela já levou uma plaquinha assim, falou, galera, é só sexo. Ah, com o York, foi com o Thiago York. Foi. Mas é da hora. Porque tudo bem, né? Todo mundo quer ele, é desejado, né? Porque os caras podem pegar geral, né? E as mulheres não podem também. Deixa elas pegar. Tem uma mina que quando eu quero, viu? Ah, é? Viu, Fê? Eu vou no Twitter dela e eu ponho Manda um ADM. O emoticon de madeira. É, mas qual o Twitter dela? É, anotei. Domênica Real. Olha, Domênica. Olha. Domênica Real. Domênica Real é tua mãe. E ela coloca, ó. Eu coloco a madeira e ela devolve a joinha. Ah, é? É. Aí vai que vai. Marca a hora e pronto. Já é. Gostosa. Não tem problema, não. O que você fala? Ô, Felipe. Que puta coincidência, velho. Você alugou a casa no Réveillon de um brother meu. Sério? O Elinho. Ah, Sério? Putz, puta, ele tá casa da hora. Tudo agora aqui, ó. O Elinho. Puta casa da hora. Você vomitou na caçapa do fundo, na mesa de bilhar. É nada, ele tava mó preocupado, porque, tipo, eu ia chamar vários amigos. E dá parabéns que a filhinha dele acabou de nascer, chama Jaqueline. Puta, que legal, parabéns, cara. O Elinho é meu brother, Ele é amigão. É meu brother. Ah, logo vi, mó condomínio de milionário. É, mas você alugou, né? É. Eu não aluguei sozinho. Vai saber. Eu juntei uns 7 amigos pra dividir. Ah, deixa de ser mentira. Aqui, ó! Não, e puta condomínio legal, porque é pertinho de São Paulo, cara. É muito perto de São Paulo e é lindo ali. Aonde é? Qual que é o nome do lugar ali? Ali é a Fazenda Boa Vista. Isso, condomínio Fazenda Boa Vista. Nossa, ali é lindo. Onde tem o hotel do Fazenda. E sabe o que ele é? Flórida. E sabe que... ali é qual é a parte? É um buraco, né? Ali não é Flórida, não. Ali não é Flórida, não. Não, ali é Mônica. Flórida tá abaixo. É. Não, cara, ali é outro mundo. E sabe ali é Hollywood. A parte legal de ser youtuber, assim, às vezes, é que, tipo... As filhas dos milionários do condomínio, tudo conheciam a gente. E os pais dos milionários, não. Não, os pais conheciam por causa delas. Então, tipo... A gente não podia alugar carrinho de golfe. Lá tinha carrinho de golfe, porque tem campo de golfe lá. Só que a gente não podia alugar, porque é só pra morador. Aí o Elinho alugou pra você. Aí ele conseguiu pra gente. Aí depois, no dia seguinte, uma mulher também, de outra mansão que morava ali do lado, a filha dela era nossa fã, convidou a gente pra um comes e bebes na casa dela. Era uma mansão, assim, ó. Uma coisa que eu fiquei... Eu cheguei na casa, assim, eu falei, meu Deus, assim... E as meninas gritando... Não, e tratando a gente super bem, assim, tipo, recepcionaram a gente, emprestaram o carrinho de golfe depois. O Elinho tá ouvindo aqui, tá vindo pra você mandar um abraço pra ele, ó. Um abraço pro Elinho, pô. Cuidamos bem da casa. Falou direito. E dá parabéns que nasceu a filhinha dele, ele tá querendo. Falou, minha filha, Jaqueline. Parabéns aí pelo nascimento da Jaqueline. Próxima, obrigado por ter alugado a casa, cuidamos muito bem. Pagou direitinho e tudo. Pagamos bem, dividimos em 20 vezes. Mas você... Aqui, ó. Foi você ali, só tava falando que da próxima vez você tem um carrinho de golfe um pouco maior, né? É. Ô, louco. Pra 8 pessoas. Ô, Sombra, na hora de pagar aluguel, chegou pro Elinho e falou, pô, Elinho, eu curti, quanto que é a casa? Ah, é? Não, eu não mais tá? Agora fez o TED no celular. Tava, assim. Tava o Cauê Moura, tava o Lucas do Inutilismo, tava... A Kéfera. Não, a Kéfera não foi, não. Não foi com você? Não, a Kéfera? Não? Não, não. Ela, na época, acho que ela ainda tava com o Augusto. Ainda ela queria causar com o moleque. Mas ela queria estar conhecendo. Ah, como amigo, sim. Olha aí, Felipe, o Elinho tá falando aqui no WhatsApp, meu. Manda um abração pra ele. Fala que eu tô precisando alugar de novo. Ah, é? Então, ele ofereceu no carnaval também. Uma outra. Só que aí no carnaval eu resolvi ficar em casa, assim. Tava meio doentinho. Não viajei. Mas pro final do ano, ó... Já aí, Elinho, nossa mulher no final do ano aí, Elinho. Vai rolar. Pô, eu nunca mais quero viajar pra nenhum outro lugar. Mas quanto é o aluguel lá? Num quarto. Ah, não fala. Não, tem umas casas que é muito caro. Não, um quarto. Não, um quarto. Depende. Não, só um quarto. Não, eu só tenho pra alugar um quarto. É porque, assim, ô, Sombra, tem quarto só. Lá tem casa que o aluguel chega de 50 mil, tem casa que o aluguel custa 20 mil. Ah, sim, tranquilo. Por dia. 20 mil. É muito caro. Você foi de helicóptero de carro? Não, mas aí você faz o seguinte, você junta uma galera, junta uma galera e faz um pacotão. Cara, só se eu juntar 500 pessoas pra dividir. Pensando que é caro. Brincadeira, né? Pensando que é caro. Onde que é? 50 mil. Só aqui, né? Você pega Castelo Branco. Uma hora de São Paulo. É Porto Feliz. É. Cara, lugar... É muito legal. É espetacular. Vou ver se eu chamo os ouvintes do estádio pra rachar. Nossa, faz um resort lá. Fazer um resort. Tem um hotel, né? Hã? É um, um condomínio maravilhoso e tem o hotel do Fazano que fica dentro. É. E do condomínio também, que é um hotel espetacular. Os caras lá é tão rico que eles mandaram construir uma torre de celular lá. Então, do lado da casa, meu 4G nunca bombou mais. Você acha que você vai pro interior, assim, fazenda, não vai ter... Meu Deus, lá tem a torre que os caras acho que mandaram construir pra eles. Meu 4G voando, você soltava o celular no alto, assim, ele voava. Ah, é sensacional, tem alguém que foi de Castanhari. Ele já falou que tá fechado pro seu final do ano. Reservou? Agora eu vou pedir o desconto pro amigo. E o Benji é o síndico lá, né, Benji? Pô, eu não tenho casa lá, não. Adoraria, viu? Quem não queria? Ai, ai, ai, ai. Olha o Fórmula 1 da energia passando aqui, ó. Anotou? Então anota aí, porque a gente tá com uma promoção muito legal. Com o Estádio 97, você foi para Barcelona assistir ao maior clássico do planeta. Barcelona e Real Madrid, que vamos a ir lá. E agora, você vai ao melhor GP de Fórmula 1. O Grande Prêmio da Catalunha. Promoção: Estádio 97 na pole position. Pole position. Anote quantas vezes você ouve o Fórmula 1 da energia passar durante o Estádio 97. Dia 25 de abril, o primeiro ouvinte a participar ao vivo pelo 3284-7097 e responder corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar em qualquer dia do programa, vai viajar para a Catalunha com acompanhante para assistir ao Grande Prêmio em área VIP. E mais, passeios por Barcelona e toda a região, incluindo o novo parque de diversões da Ferrari. Promoção: Estádio 97 na pole position. Porque de primeiro lugar, nós entendemos. Apoio Turismo da Catalunha. Catalunha, muitos destinos em um só. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Tá anotando aí, é isso aí, anote, anote, porque no dia 25, o primeiro que entrar ao vivo aqui no estádio e disser quantas vezes ouviu passar o nosso Fórmula 1 em qualquer dia do programa, é o ouvinte que vai escolher o dia, hein? Por exemplo, que nem hoje, já soltamos várias vezes aqui. Aí fala, ah, que dia é hoje mesmo? Hoje é dia 5. Dia 5. Aí fala, ó, Sombra, no dia 5 ouvi passar tantas vezes. Hoje é dia 4. Hoje é dia 4. Ah, no dia 4 ouvi passar tantas vezes. Se você tiver razão, você sendo o primeiro a entrar ao vivo no dia 25, você vai pra Barcelona, rapaz, que viagem bacana, hein? Vai assistir o GP da Catalunha, meu amigo. Essa aqui não é só pra quem gosta de viajar, é também pra quem curte muito a Fórmula 1. Você tem tanta sorte que a Fórmula 1 esse ano tá mais legal, né? Agora a Ferrari resolveu correr também, vai dar um trabalho aí pra... Vai dar trabalho, hein? Vai dar um trabalho aí pra Mercedes, não é não? Então, olha, meu amigo, participe, vai lá, confira o regulamento 97fm.com.br/poleposition. Agora, o GP da Catalunha é maravilhoso. Você vai estar numa área VIP sensacional. Barcelona é linda. Barcelona, meu amigo. Ah, é uma outra história. Outro mundo, né? É outro mundo. E você que ganhar, por exemplo... Eu já antecipo, você vai ficar ali perto da Avenida Diagonal. Puta, tem coisa pra caramba, valeu. A Avenida Diagonal, ela fica perto ali da Passeio de Grácia, né? É uma região extremamente bem localizada. Restaurante bom, lojas. Com ótimos restaurantes, um comércio tudo vivo, de bom, né? Ou seja, você vai estar ali perto, você tem aquela praça principal... Esqueci o nome agora, que falha, cara. É Praça da Espanha? Plaza de Espanha? Plaza de Espanha. Plaza de Espanha. Exatamente, com lojas e departamentos maravilhosas, né? A região onde vocês vão ficar hospedados, eu tô sabendo lá o hotel, é um lugar muito bacana, tá? Barcelona é um lugar maravilhoso. Pra você que gosta de montanha, pra você que gosta de praia, pra você que gosta de comer. Nossa! E já te antecipo, por que que é legal você viajar pra lá? Porque uma das coisas que a gente mais gasta numa viagem é com a parte de alimentação. Sim. Né? E comer em Barcelona é extremamente viável. Eu vou te falar um negócio, você em um casal, você come legal por 50 a 60 euros em casal. Sim. Come legal, cara. Opções, come bacana. Né? Opções. Você tem opções, né? É legal. Muitas opções. Uma cozinha diversificada, tudo. E tem muito, cara, lugar que você fala assim, ah, mas aqui, cara, é difícil você entrar num lugar onde a comida não seja boa. É muito difícil. É muito difícil você não acertar um bom restaurante. Porque na Europa, de uma maneira geral, você come muito bem, tá? Então, olha, visita lá, se você estiver querendo conhecer um pouco mais aí da Catalunha, vai lá no site esse Catalunha com Y, experience.br, tá bom? Você vai curtir demais. E se você quiser viajar também pra lá, compre o seu pacote na Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. É isso aí. Ó, voo direitinho, pá. São Paulo, Barcelona. Maravilhoso. Top. Diga, top. Motinha. Olha. Fala, garoto. Essa você não esperava, hein, chefinho? Não. Sabe quem vai ser o goleiro titular na Argentina? Denis. Ah, você tá falando do Tricolor? Do São Paulo. Por que o Denis? Quem tá fora do jogo? Renan Ribeiro. Tá fora do jogo o Renan Ribeiro? Sim. Ou fora do banco também? Fora também. Por quê? Do banco? Quem fica no banco? É a opção do Ceni isso. Renan Ribeiro, Thiago Mendes estão fora, Luiz Araújo e o Cícero poupado também por dois. Isso aí vai poupar os jogadores. E o Sidão? E Denis será titular. Sidão não tá nem inscrito na... Foi na não, Sul-Americana. Os goleiros inscritos então são é o Denis. O Renan, o Denis. E o Lucas Perry. É. Mas por que não o Renan Ribeiro? Porque pra descansar ele. Descansar? Pô, descansar do quê? Mas é aquilo que eu falei no começo do programa. O Rogério sempre tá fazendo uma matemática, pensando que ele não tem um time titular que vai aguentar todos os jogos. São Paulo vai ter muito jogo mata-mata. Pô, o cara tá fazendo o segundo ou terceiro. Pô, mas goleiro dele não é uma posição que cansa, né, cara? Cara. Se é como você tá falando, eu que acho... há um discurso de descanso pro goleiro, desculpa, não é. Eu goleiro acho que não. Na minha agora você tá concordando comigo? Na minha não, contra o goleiro. Não, pênalti pra Chapecó, né? Na minha, pênalti contra o Atlético não. Nacional? É a favor da Chapecó, né? Pode falar uma coisa? Na verdade, é que eu acho que ele quer dar a titularidade pro Renan Ribeiro. E pra não dizer que o Denis não tá jogando, usou esse argumento aí de que o vai Renan Ribeiro ele vai descansar e deixa o Denis jogar contra o Justiça e Law and Order aí. Qual que é? Defensa. Justiça e Defensa. Law and Order. Justiça foi contra o seriado. Com dois na canela. Deixa descansar contra o seriado. Deixa descansar contra o seriado, é. Justiça foi poupado que tá com dois Solete na canela. Cícero, o Cícero até compreende agora. O goleiro, goleiro essa, precisa jogar. É, essa do goleiro não. Goleiro precisa de ritmo de jogo. Precisa jogar. Nunca vi técnico poupando o Rogério Ceni, né? Nunca vi técnico poupando o Rogério Ceni. Não, ele não vai jogar porque tá cansado. Mas ele também não queria, tirando né? as lesões. Se o Rogério queria, fosse goleiro, ele jamais se pouparia. Não, ele deixaria. É, jamais. Não ia perder esse jogo. Quem vai pra bola é o Reinaldo, né? Reinaldo vai cobrar o pênalti? Você lembra dele, Felipe? Lateral esquerdo, dois anos atrás. Reinaldo. Ah, mas aí que tá, o Reinaldo marcado no São Paulo. Mas o São Paulo hoje não dá pra saber se tem um lateral igual o Reinaldo. Melhor reserva, não. Titular, sim, muito bom. O Júnior Tavares, muito bom. Mas o hoje o São Paulo não tem um reserva Reinaldo, do Reinaldo. É gol, né? Gol? É gol, né? É gol, né? Toda emoção no rádio. É gol, né? Você pôs emoção no rádio, Impreto? É gol, né? Não, e parece que teve um lance, né? Que o mano, não sei se viu, é que o jogador da Chapecó fez gol e utilizou do braço, né? E ele mesmo se acusou. Bonito. Ah, é? Que bonito. Mas é um jogo festivo, né? É um jogo festivo, né? É um jogo comemorativo, pra falar a verdade, porque era a final da Recopa que já era pra ter acontecido, inclusive aquele jogo que culminou no acidente aéreo lá, que matou um monte de gente lá na Colômbia, era pra ter já ocorrido a final da Copa Sul-Americana ali. Então não tivemos aquela partida naquele momento e agora fizeram a final da Recopa. Então é um jogo, Sombra, que hoje não pode se dizer que é de comemoração. Mas é um jogo pra homenagear, tá, inclusive, muita emoção, partindo, né? Mas eu não entendi... Não é mais né, mano? Não é mais. Mas eu não entendi por que eles não estão televisionando esse jogo. O horário desse jogo tá muito estranho. Esse era um jogo pra ser passado, né, na televisão. Também acho. Também acho. Tá passando, acho que na Fox, eu acho. Na Globo não tá, tá? Não vai passar. TV. Esse horário não vai passar. TV fechada deve estar. Não, mas terça-feira. Mas era um jogo pra ser um. Ter um Galvão narrando ali, ser uma coisa pra todo mundo ver. Mas a Globo não ia fazer esse jogo essa hora mesmo. Quem que definiu essa hora? Ajuda, né? Ele narrou aqui, ó. Presta atenção no programa, mano. Não, mas é porque ele não comentou que o gol é daquele ex-jogador que era do São Paulo. Se sou eu! Tá homenageando a nostalgia, né? Se sou eu. E o Berrio foi punido, né? E só volta na última rodada da fase de grupos da Libertadores no Flamengo. O brasileiro só pegou 4. E o Fred pegou quanto? Mas que começo bom do Luiz Fabiano. Cartão de visita. Ele fala assim: eu sou artilheiro e mostrei minha outra qualidade. Cartão de visita. Joguinhos com na apresentação, o Eurico falou que gostava do Bad Boy, né? Que, então, aí agora segura a onda. Agora vai ficar com o Bad Boy lá, vai chamar em casa. Vem aqui em casa ver o jogo. Segura a onda. Vamos ver aqui mais mais mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Prazer aí, falando com vocês, escuto o programa desde 2008. Sou palmeirense roxo aí, verde, né? Poxa, não, mas a palmeirense é verde. Esse ano é tudo nosso. Ativo, hein? Quem diria que um dia a gente ia poder falar isso, hein, cara? Um jogador promissor como o Valdívia do Inter, que eu acho um baita jogador. E a torcida falar que não precisa vir, que não vai ter espaço. A diretoria fez um belo trabalho aí nos últimos anos. É isso aí. Vamos lá, mais mensagens. Salve, rapaziada do Estádio Firmeza. Mesa. Boa noite a todos aí, mano. Ô, convidado muito legal hoje aí, hein, meu. Parabéns pra vocês mesmo aí, mano. O Didi é BA mais aí, né? Esse Rudy Landucci é bacana. O Felipe fez assim joinha, pensando que era ele. O Felipe já aqui, ó, fazendo joinha. O cara foi bem. Não repassa pra mim. O cara foi bem. Não olha pra mim, não repassa. Não, eu olho pra você porque eu te acho bonito. Foi bem, o cara. É que o dinheiro bem. Não dava. Eu falei, ó, eu quero comprar 3 quilos de apresentação no programa, você assim, entendeu? Assim, eu comprei por pacote. Assim, era o que dava. Isso, não. Me dá 1 quilo de presença aí. O cara foi bem, velho. Foi bem. Não. Vamos lá, mais mensagens. Salve, galerinha. Boa noite. Aqui é Pedro da Vila Mariana. Eu queria saber do Castanhari se ele tem algum planejamento pra fazer uma nostalgia sobre o Mazzaropi. Valeu aí, boa noite. É, depois que eu fiz o vídeo do Charlie Chaplin, muita gente pediu, né, do Mazzaropi. Boa pedida, hein? Baita comediante, né? Ótimo esse do sabe do que Chaplin. Você tem que fazer? Eu respeito quem gosta do Mazzaropi. eu não conheço muito bem, porque eu não vivi na época. Ô, Felipe, faça do maior humorista da história desse país. Ronald Golias. Também. É uma boa. Sabe o que a gente vai fazer agora? Iconizo também. A gente vai fazer um agora em parceria até com o Instituto Senna, do Ayrton Senna. Caralho. O pessoal do Instituto do Ayrton Senna entrar em contato com a gente, pedindo pra gente fazer um vídeo sobre ele, a gente já ia fazer. Só que eles queriam dar todo o acervo deles pra gente usar. Legal, hein? Então agora eu vou lá no Instituto, vou marcar pra semana que vem. Eu e o meu roteirista, a gente vai lá. Vamos olhar tudo que tem lá, conhecer o Instituto. E eles vão mandar tudo que eles tiverem de material de pesquisa, vídeos, pra gente usar no vídeo. E o Tim Maia, você já fez? Não fez não, né? Tim Maia, eu ainda não fiz o Tim Maia. É uma Maia. Boa, hein? É uma toda boa vez que também. Ele marca, o Google não aparece. Ele marca, né? Eu vou marcar pra fazer, não vou fazer. Eu fiz o máximo de coisa de novela, assim, não é lá novela, mas eu fiz do Sai de Baixo. Da Globo, assim, fiz TV Globinho, da minha época. Cruze, não foi? TV Cruze. Primeiro que bombou, não foi? Já fiz a TV Cruze, foi o primeiro que bombou. Eu já fiz de tanta coisa, tem mais de 300 vídeos. E o pessoal bombando aqui. Quantos vídeos você faz por semana? Um vídeo por semana. Só? O Nostalgia, que ele tem 1 hora e pouco de duração, ele é um por mês. Então, aí entre esses quadros, né, a gente coloca outros vídeos. Por exemplo, a gente tem esse que a gente fala como o cara ficou famoso, tem o que a gente conta o que aconteceu com algumas personalidades que sumiram. Já fiz um do Macaulay Culkin, que a gente explica o que aconteceu com o Macaulay Culkin. Sumiu, né? Sumiu, o que aconteceu na vida do cara. Aí a gente faz um vídeo meio investigativo. Entrou nas drogas? Uma época a galera ficou meio preocupada, ele apareceu muito magro. Mas a verdade é que ele meio que encheu o saco dessa vida mesmo. O cara, celebridade. Ele entrou numa bandinha hippie lá, de começou a fazer uma... Tinha tudo pra ser um ator hoje. Se envolveu com tóxico, ele, é problema. Ele fez algumas coisas tóxico. Até depois, mas a grande verdade é que ele teve muito problema com os pais dele, né? Com questão de herança, assim. Ele brigou feio. Brigou com os pais, né? Porque o pai e a mãe queriam, estavam brigando pela herança dele, pela grana dele. Ele ficou muito chateado e deu uma sumida. O pai e a mãe brigando pela grana do cara. Então, isso afetou a cabeça do menino, né? Imagina. Ó, mano... Se vamos falar da Bozano, na sequência temos mais mensagens aqui, mais ouvintes e também muita gente querendo falar aqui com o Castanhari, tá bom? Aí do sim. Blog Nostalgia, do canal Nostalgia do YouTube. Aí o Elinho pediu pra você ligar pra ele, acabando o programa. Quer garantir o ano novo. Eu vou cobrar o desconto do Benji, hein? Não! Pode cobrar, pô, você é famoso. Fala, o Benji já falou que ele cobra ali o desconto. E eu tô filtrando muito, aqui tem perguntas, eu tô filtrando, mas aqui mais pega... Você tá saindo mesmo com a Kef? Ô, louco. Não. Tão insistindo aí nesse assunto. Não. Então, vamos perguntar, você já pegou a Anitta? Nossa, adoraria. Se ela quiser me pegar, eu topo. Tá, manda o um recado, Anitta, eu tô aí. Anitta, tamo aí, Anitta. Você boa. Qualquer coisa, sensacional. Né? Sensacional. Tô solteiro, Anitta, vem. E a Tati Zaki? Pegaria também. Ela, pô, eu conheci ela já, não sei que ser. A Anitta, antes de eu falar aqui da Bozano, só um adendo. A Anitta, Sombra, foi fazer a festa de aniversário na casa dela, no Rio de Janeiro. Ela mora num condomínio. Ok. Ela chegou lá, ela falou pros vizinhos, falou, todos estão convidados a vir na minha festa. Os que não quiserem, eu tô pagando uma estadia no hotel pra ninguém ter dor de cabeça. Pagou pros caras, os caras que não quiserem ir na festa, pra não ficar no condomínio, hotel na hora do barulho, luxo. O negócio... Isso é normal. Pagou lá pros caras, falou, vai todo mundo pro hotel. Isso é normal. Olha, os caras fazem. Pô, na minha rua, quando tem festa, o vizinho quer participar, tem meio enfacada, velho. Esse mundo dos ricos aí é embaçado, velho. Dá briga, né, mano? Dá briga. Verdade, verdade. Aí fica pro resto da vida sem se falar, né? Verdade, verdade. Minha rua, quando ninguém quer participar e o outro tá fazendo festa, lá termina em tiro, velho. Lá termina em hotel de luxo. Polícia. Outro nível. É, outra pegada. Verdade. É, rapaziada, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar a corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, parceiro, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozana inova e traz o Bozana Extreme, Domênico Gato. Esse desodorante é demais. Ele oferece 72 horas de proteção. É a proteção extrema para você viver o seu máximo. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Por exemplo, você jogador que vai para a Argentina, tá certo? Lá tem risco de greve. Você não vai conseguir pegar o busão de volta se você quiser tomar banho. Você não vai conseguir voltar de avião. Olá, então Rodrigo, faz o seguinte. Cara. Você, antes de se trocar, você passa esse desodorante Bozana Extreme, tá certo? Você vai jogar 90 minutos, vai se dedicar, vai correr, vai transpirar, mas você não vai feder. Você não vai feder porque você vai estar garantido, cara. Esse desodorante Bozana Extreme vai salvar a sua vida. Você vai terminar o jogo, você vai passar assim só um lenço assim para limpar o rosto, vai colocar uma roupa novinha, limpinha, vai pegar o avião e vai voltar pro Brasil. Sabe por quê? Porque você vai estar garantido. Você não vai estar fedendo carniça. Você vai estar cheiroso, cheiroso, cheiroso. Seja qual for o seu momento extremo, Bozana Extreme 72 horas te dá muito, muito, muito mais proteção. E o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva para casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas fala a frase, não vacila não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos ao último ouvinte, virgem de hoje. Hoje só os virgens ligando e participando com a gente. No oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Marloni. Caiu. O último caiu. Foi igual Marloni, foi embora. Marloni. Alô. E aí? Virgem. Virgem, é? Quem é? E aí, galera, é o Luiz. Ô, Luiz. Luiz com S ou com Z? É com Z, né, patrão? É Luiz de Rico. Mas por quê? Nobre. Como assim? Porque Luiz Nobre é com Z? O Luiz com S é pobre? É, é o Luiz adaptado com S, né? Porque o Luiz com S normalmente tem acento, né? Ah, é? E substitui o Z, mas o Z é mais antigo, né, um pouquinho. Antigo. E aí, rapaziada, que legal falar Beleza. Com vocês, mano. Beleza, qual é seu nome? É Luiz do quê? Vamos lá. Segura a caneta. Luiz Fernando Freira. Freira. E Júnior, né? Freira. Que eu herdei do velho. E então, Júnior. Freira. Luiz Fernando Ferreira Júnior. Ah, Ferreira, bá. Ferreira Júnior. Ferreira. Oh. Peraí, o Databata tá processando bom. Os dados. Quantos anos você tem? Não vai achar é virgem, meu nome aí, não. É virgem, é virgem. É virgem. Nunca ligou, nunca ligou. Quantos anos você tem? 39. O RG 3.9, hein? 39, moleque, é engraçado. É, 3.9, é legal. É bacana. O Rudy, quem é o Luiz do jogo aí? É juiz. Ah, é juiz. Não sei. O que eu falei? Mas não olha... Salvou. Aos 21, é. Boa, RG. Deu nota 10. Porque não era? Você não gostou? Não, eu, valeu, mereceu, né? Ah, não, mas não era. Você tinha gostado. Depois dessa pressão, amigo. Depois dessa pressão, então se você fala. Se você fala que não, velho. Vai apanhar, velho. Luiz, e qual que é o bairro que você mora? É Campo Grande. Campo Grande, ó. Jardim Campo Grande. Ah. Jardim. É, esse aí é ali em Santo Amaro. O Leidinha morou por aqui, ele mora ali na Sargento, por ali, naquela região nobre. Mato Grosso. Não é perto ali do cemitério, ali região do Campo Grande? Nobre. Isso, ali perto do cemitério do Campo Grande. Ali. É, mas é um fim do mundo, né? Aqui mas nem eu fui fim do mundo. Olha, é triste falar. Fim do mundo, vocês estão eu não morei aí, é triste falar, mas eu fui muitos enterros lá. Por quê? Quem morreu lá é o cemitério, por quê? Aonde? Isso. Aonde ele morreu? Perto do cemitério, cemitério do Campo Grande. Ah, não conheço. É onde as pessoas jazem, né? As pessoas jazem. Jazem. Jazem. Tem um lá que tá escrito aqui, jaz, quem nunca quis jaz. Quem nunca quis jaz. Isso é bom, esse mesmo. Quando morreu, quer que jogue no mar. E o... Não, faz isso com os peixes, cara. Ah, mas tá bom, Tem peixe, tem golfinho, vai matar os bichos. Eu agora sou sereio. Eita, tóxico. Eu entrei na onda do sereio. É o tóxico. E o sereísmo. Time aí, ó. Sereísmo. Que nem o lá Corinthians, vem. Né, mano? O melhor do Coringa, mundo. Coringa, Coringa. Corinthians. Só antes. Você assistiu o grande Lebowski? Big Lebowski? Não vi. Uma hora o amigo desse cara morre e o sonho era jogar nas cinzas do mar. No mar. Aí ele se assistiu morto. Aí ele joga lá, os caras vão. Vai ver. É com aquele gordo que fez os Flintstones, que é engraçado pra caramba. Como ele chama? Ah, é Como ele chama o Castanhari? Que é o ator? É, o que fez os Flintstones. É o mesmo que fez Game of Thrones também. Cloverfield? Né? Não. Aí ele vai lá jogar as cinzas do amigo. É. John Goodman. John Goodman. Aí ele vai jogar as cinzas do amigo, velho. É. Tá ele e o amigo de barba. Pô, mas ele joga. Aí cai em cima da montanha, ele joga. Volta tudo na barba do cara. Pô, assiste esses filmes. O grande Lebowski. É uma operação complicada. É um bicho grilo que fuma maconha o filme inteiro e tudo acontece com ele. Mas jogar cinza na praia é uma operação complicada. Eu fiz, né? Do chuchu a gente jogou na praia. Complicado se você jogar contra o vento. Não, porque então, cara. Exatamente, você tem que pensar. Tem que pensar. Olha onde tá o vento, gente. Aí eu falo, ele briga comigo. Ah, tá vendo, RG? Ele briga comigo. Mas é uma operação complicada, porque pode jogar. É uma operação complicada, RG. Não, porque tem outras pessoas na praia. Você tá jogando. Coloca você tá urna. Jogando. Aí depois você joga. Não, então, tudo bem. Você pega a urna, sai andando. Ô, tonto. Até você, caramba. Não, pô. Parece que vai colocar uma camiseta assim e jogar no vento. Não, vai que você põe na urna. Aí depois, quando você chega na praia. Você tem que andar. Hoje, e tem que ir jogando. Só que tem pessoas na praia sentadas. O Fernando Santin perguntou se você jogou no Réveillon em Copacabana pra ser uma operação complicada. Não, porque você tá na praia. Eu fui jogar em Juquei. E Juquei tem uma empresa, Motinha, que joga as cinzas da urna de drone. Você paga lá. Pessoal, nós temos um intervalo político já. Então, Luiz. 3 minutos para sua participação, que tá chegando no final do programa, Luiz. É, rapaz, tô tentando, não tem fim aqui, tá com a orelha pegando fogo, mas valeu a pena. Então, Luizão, você tem 3 minutos para falar o que você pensa a respeito do Coringão, suas expectativas, enfim, as suas frustrações. Cara, valendo! Olha, eu nasci em 77, eu não preciso falar muito do Corinthians, né? Aí sim. Eu nasci em 77, faço aniversário dia 16/12, uma data bem... 16/12 é o primeiro título do Corinthians brasileiro em 90. 12! Pensa! 16/12. Incrível falar com vocês, cara. Muito bom. Valeu, você cara. Ouve a gente desde quando? Puta, eu tenho 39 anos. Eu acho que bem antes do estádio eu já escutava 97, né? Então... Pô, que bom, cara. É, eu sou fãzaço de vocês. Eu escuto todos os dias. Eu volto do trabalho rachando o bico no Bumba, que eu deixo meu carro em casa, porque eu não tenho carro, né? Eu tenho uma máquina. Eu tenho um Fuscão 73, coisa mais linda do mundo. Tá preservadaço? É, mais ou menos, né? Ele não tá 100% original, mas eu vou alcançar. Inclusive, queria mandar um abraço pra uma galera aí, uns fusqueiros loucos do Clube do Fusca Sabará, que eu organizei, que é da Avenida Sabará aqui da região. Sim. E, puta, a galera já tá enchendo meu WhatsApp, mano, de mensagens aqui. WhatsApp. Mas eu não vou falar o nome de todo mundo, não. Só vou mandar um abraço pra galera e fazer um merchan aí, logo antes que acabe meu tempo. Então faça, pra não perder. Beleza. De quinta-feira a gente se encontra na Avenida Interlagos ali. É um merchan meu que eu vou fazer, viu? Faça. Na quinta-feira, toda quinta, chama Fusquinta. É um encontro de... Pra quem gosta de Volkswagen antigo, aí Fusca, TL, Brasília, Kombi. Tem uma galera aficionada por isso. É um hobby muito bacana. A gente faz bastante amizade e a gente se encontra toda quinta-feira ali na Avenida Interlagos, 1664, num posto. Ah, qualquer dia vamos fazer uma exposição deles, uma festa do Energia na Veia. Cara, se você precisar... O Ben já vai. Meu telefone tá lá na nossa página no Facebook, chama Clube do Fusca Sabará. Como que é o nome da página? Clube do Fusca Sabará. Clube do Fusca Sabará. O Bar vai anotar aí. Meu telefone tá lá, se vocês precisarem, a gente leva. Eu tenho um amigo meu que só faz de Monza. Só Monza. A gente muito tá falando legal, de carro de ferro, né? Os carros de plástico já não... É brincadeira. A gente lá na vila todo tem, mundo. Mano. Meu sonho lá tem uma chega de Kombi. Tudo também. Vai Landau, Dodge, vai esses carangão aí que legal. Faz uma alegria da galera. Luiz, muito... prazeraço falar com vocês. Tudo nosso. Incrível. Pena que você pegou aí o finalzinho aí do programa. Não tem problema, imagina, de forma alguma. Eu tô muito satisfeito de poder falar com vocês. É muito bacana o programa. O rapaz aí, como é que é das antigas que tá aí? Felipe. O Castanhari, o Felipe Castanhari. Eu entendo ele, eu tô sentindo a mesma coisa. Puta, cara, eu vou te falar, é incrível falar com esses caras ao vivo assim, é sensacional. Pra gente é muito bom quem gosta e escuta. Eu torço pro Corinthians, né? Gostei, fui muito em estádio. Eu fui no Corinthians e Palmeiras uma vez no Morumbi, cara, que saudade daquela época. Tinha acho que 80 mil pessoas, 40 mil pra cada lado, o estádio dividido no meio. O Mano deve lembrar isso. Sim, opa. O Beja também, foi um dia da inauguração do bandeirão do Corinthians, da Gaviões, que eles colocaram lá a humildade, a bandeira monstro. E, cara, era lindo demais de ver. Acabou, né, Luiz? O adversário fazer o gol, vinha aquele bafo assim, meu, é incrível isso, cara. Esquece, velho, não volta mais, isso não volta mais. Luiz, infelizmente, olha, o papo tá ótimo, você pode até vir aí um dia aqui visitar a gente aqui, cara. Mas é que temos que encerrar a ligação, que daqui a pouco vai entrar algum político chato falando, cara. Puta, esses caras deviam tudo ir com a bolsa pra lá. Vai. Valeu! Mas tá certo, valeu, galera. Obrigado, boa noite a todos aí. Sucesso. Valeu, cara. Fera. Sucesso é redundante pra vocês, né? Não, nunca é demais. Assim, obrigado. Tá. Não, sempre manda bom. Mais, velho. Valeu. É tudo nosso. Depois me chama que eu vou aí. Eu levo uns fuscão aí pra gente dar uma... Boa, boa. Não, nós vamos bolar alguma coisa legal. Vai ser bacana. Muito bom. Comigo. Tá bom? Junto. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Estádio 97 tem oferecimento do Extra. Vamos ver o programa com Extra hoje. Olha no Extra, Páscoa, tamanho, família, economia que cabe no seu bolso. Aqui você encontra tudo o que precisa para reunir toda a família no almoço de Páscoa e presentear quem você ama. Aproveita essa oferta maluca que o Extra preparou somente amanhã. Presta atenção, Bonta. Eu tenho dois filhos. Tô prestando. Ovo, Páscoa. Não vou dar mais, não. Esse não, o mini, é pras filhinhas do... Ah, o mini? Comendo. Você quer ainda com tamanho? Não, idiota, mini, do Mickey. Ah, mini. Eu pensei que era mini. Essa é pras filhas, você compra pras filhas do Domingo. Boa. Pra mim é os Vingadores Garotos, 150 gramas, de R$39,90 por apenas R$28,90. E olha que legal. Nas compras acima de R$60 em chocolates, ovos e bolos de Páscoa, você ganha um vale ingresso do cinema. Basta você conferir o regulamento lá na loja, tá bom? Páscoa com economia é no Extra. Aproveite, você merece Extra Economia, Chuck. Agradecer a presença do Castanhari. Valeu, moleque. Do blog Nostalgia, do canal Nostalgia. Muito obrigado, valeu. Viu, Felipe? Valeu, gente. Hoje eu realizei um sonho aqui. De verdade, realizei um sonho de conhecer vocês, de vir aqui acompanhar ao vivo. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês, foi sensacional. Podia marcar um dia pra você vir no nosso programa, às 10 da manhã, o Morde a Sopra também. A Marina já fez o contato, já. É, vai ser muito legal. Vamos, vamos, já topei já. É outra pegada, é outra pegada. Eu conheço também, eu conheço tudo, eu sou fã da 97, obrigado mesmo pela... pelo convite, espero voltar mais vezes se vocês me convidarem. Me chama que eu venho. Sábado ele vai estar na balada, hein, mano? Vai ter lá a Audio Club áudio. Lá. Você vai lá na Audio? Soft Tucker. Então, vou bacana. Falar lá. O pessoal vai te tratar bem lá. Boa, obrigado Danilo. Mesmo, gente. Vai levar a Marina. Beijo, Cacá. Beijo. Hoje é aniversário do Júnior da Audio Club. É do Júnior? É. Opa, hoje é um abraço pro Júnior. Valeu, Júnior. Palmeirense? Pro Júnior. Palmeirense? É São Paulino. São Paulino. Palmeirense é o Alê. Todos os Tobais são São Paulinos, até o Alê Tobal. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's, Big Mac por apenas R$8 e Extra, você merece Extra Economia. Valeu, gente, até amanhã, tchau. Mediterrâneo, ameaça do terrorismo bárbaro e cruel varrendo fronteiras, a perplexidade da grande nação americana do norte quanto ao seu futuro e no Brasil a incompetência imensa e absurda de governantes omissos, egoístas e despreparados, como denunciamos com veemência na campanha presidencial de 2014 no debate da CNBB. O Brasil que temos não é livre, não é justo, não é solidário. Saúde pública desumana, ausente, indiferente. Homens e mulheres misturados, amontoados nos corredores de hospitais. Uma educação pública incapaz de preparar nossos jovens para enfrentar os desafios e se realizarem como cidadãos. Este é o Brasil que temos. Vice-presidente nacional do PSDC, região norte, Roberto Lopes. E o que é triste, presidente Maio, é que o Brasil somente piorou. O que já era ruim, ficou pior. Muito pior, com a chaga aberta e pútrida da corrupção. Nas campanhas à presidência da República, em nosso programa de governo, enfatizamos fortemente a imperiosa necessidade de uma auditoria independente das contas públicas, vascularizada, disseminada, enraizada, chegando a todo lugar em que o dinheiro público corra risco. O risco maldito e destruidor da corrupção. corrupção. Matar a corrupção em seu nascedouro, em seu ninho e prender os corruptos. Vice-presidente nacional do PSDC, região Centro-Oeste, Silvana Reis. Nós do PSDC Mulher também somos contra a indecência da lista fechada. Indecente e criminosa. O que a lista fechada quer é destruir as conquistas da Lava Jato. O que é a lista fechada? Com ela, você, eleitor, perderá o seu direito de escolher o candidato. Em 2018, você terá que votar em um partido, mas este partido fará uma lista na qual ele pode colocar na cabeça dessa lista seus dirigentes e deputados atuais, que serão os eleitos. Mais 4 anos de foro privilegiado. Uma vergonha, porque entre esses eleitos estarão nomes nos quais você jamais votaria. Renovação política, esquece. Na verdade, o que querem os partidos que defendem a lista fechada é esconder nomes, rostos e histórias do mal presentes na Lava Jato. Presidente Nacional do PSDC Jovem, Sérgio Ferreira. Nós do PSDC Jovem estamos preocupados com nossa aposentadoria no futuro. Para a democracia cristã é inadiável a reforma da Previdência, para assegurar a aposentadoria de todos, e entre eles, dos jovens brasileiros de hoje. Mas é imperioso combater as fraudes, cobrar e receber a dívida bilionária de empresas públicas e privadas, dívida dos sonegadores que quebraram a Previdência dos trabalhadores e dos empresários corretos. E nós, o povo, vamos pagar também essa conta? Presidente Nacional do PSDC Mulher, Marlene Lopes. As democratas cristãs do PSDC Mulher conclamam as mulheres de garra pelo Brasil para se filiarem ao PSDC e serem candidatas em 2018. Mulheres do Norte, da nossa vice-presidente do PSDC Mulher, Márcia Durans. Do Centro-Oeste, da vice-presidente Raquel Mendes. Do Nordeste, da nossa vice-presidente Maria de Jesus. E do Sul e Sudeste, da nossa vice-presidente Solange Delfim. Membro da Executiva Nacional do PSDC, Rubens Pavão. São exatamente aqueles que estão na lista da Lava Jato que mais defendem a lista fechada e a cláusula de barreira. Tem medo de quê? Vice-presidente Nacional do PSDC, região Nordeste, Antônio Aragão. O que moral quer mais uma cláusula de barreira? E quais os verdadeiros objetivos desta proposta tão covarde? São 3 objetivos. Destruir os partidos que eles chamam de menores e ficar com a totalidade do fundo partidário. O PSDC tem menos de 5% do fundo de cada um deles. Ficar com todo o tempo de rádio e televisão, nossos poucos segundos contra tantos minutos, e jogar sobre os partidos que eles chamam de menores a culpa pela situação dramática do país. Brasileiros, o PSDC é realmente um partido menor. Menor em fundo partidário, menor em tempo de rádio e televisão e menor. Simplesmente não existimos em corrupção, falcatruas e escândalos de toda a ordem. Com dignidade e orgulho, somos a democracia cristã do Brasil. Desfaz-se neste momento a rede nacional obrigatória. A energia que te move, move. Energia, energia. Sábado, 8 de abril, a Audio Club apresenta a maior revelação da música da atualidade. Sophie Tucker. Sophie Tucker. A dupla de Nova York que vem conquistando as pistas de todo mundo. E mais. 12 horas de festa, 3 pistas e 8 DJs. Cool Kids, Trice, Soldeira, Léo Cury, Jimmy Soler, Késsia e o Esquenta com Don Dead no inédito Áudio Garden. Festa Drink, com o show ao vivo de Sophie Tucker. Sábado, 8 de abril, das 7 da noite às 7 da manhã. Ingressos à venda na Áudio Club e no site ticket360.com.br. Promoção Energia 97. Referência de música eletrônica no Brasil. Energia. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país.

Brighter for me when that song comes shouting on me. doubt in those eyes. Even though you try to hide it, there's not much to figure out, 'cause I know why. And I won't try to fight it, try to fight it. And I'll be the first to tell you, you were right. Oh, you were right, oh, you were right. Won't try to say I'm sorry this time. But I want you to know that I was wrong. I know, I know. I just wanna say that I was wrong. I know, I know. Oh, I want you to know that I was wrong. I know, I know. I just wanna say that I was wrong. Used to be so warm, those days. I try not to remember. I got lost in the storm, my ways. Couldn't pull myself together, self together. And I'll be the first to tell you, you were right. Oh, you were right, oh, you were right. I'm trying to say I'm sorry this time. But I want you to know that I was wrong. I know, I know. I just wanna say that I was wrong. I know, I know. Oh, I want you to know that I was wrong. I know, I know. Yeah, I just wanna say that I was wrong. When you call my name, come running. Till then, I'll.